Bem-vindos à 286ª sessão de Jornada de Sangue. Eu sou Jefferson e hoje os dados estão a meu favor. As criancinhas! E eu acabei de tirar outro crítico. Bom, na última sessão, vocês estavam no reino de Tenebra, na masmorra de Tenebra. Estavam sofrendo níveis negativos por conta da energia negativa do lugar. Tudo estava escuro. A Toph estava ensinando percepção às cegas para a Ciri. A Ciri fez a magia de sexto sentido em todo mundo para ajudar vocês a se orientarem com permanência. E aí vocês avançaram, passaram por trogloditas sem serem detectados na furtividade, na crocodilagem total. Aí os trogloditas notaram vocês, atacaram, meteram esfera radiante neles. Raio elétrico, sugestão em massa, mandou eles irem embora. E aí vocês se disfarçaram, a Ciri transformou todo mundo em mortos-vivos. E aí vocês passaram pelo Salão das Múmias, sem serem detectados. E rumaram diretamente para a sala do mago. Vocês prepararam para lutar contra ele, entraram, cumprimentaram. Celerin virou dragão, já deu uma patada. Se ele já meteu um drenar vida no cara, a Toph já arrancou o martelo da mão dele. Em pouco tempo vocês conseguiram. O que é voragem em trevas? Eu não sei o que foi isso que eu anotei aqui. Mas, ou seja, em pouco tempo vocês conseguiram derrotar o anão, que era mago guerreiro e vampiro. Voragem em trevas? É. Será que tem alguma coisa que ele entra nas trevas e se recupera e ataca de lá? Sei lá, cara. Alguma coisa na sombra? Sei lá, não sei. Tá anotado. Voragem em trevas aqui. Não faço ideia do que é isso. Talvez seja coragem. Sei lá. Coragem em trevas? Sei lá. Essa tradução bosta da Jambô. Hope Dice. Os caras queriam traduzir pra dado de coragem. Tá certo. Tá certo. Pois porque Dice já caiu por água que não é dado em inglês, é Die. É, Die, eu falei errado. É. Não, mas não faz muito tempo que eles mudaram esse conceito. Não sei porquê também, mas enfim. Bom, enfim. Derrotaram ele, meteram um sambin nele, o cara morreu, já era. Meteram uma Helena de Lima nele, mataram ele. A série transformou todo mundo de volta e vocês atravessaram o portal e foram pro último desafio. Eu não peguei o livro. Peguei tudo menos o livro. Vocês foram pro último desafio. O desafio da... Os fantasmas se divertem, da... Stranger Things. Tô tentando lembrar o nome dela na Stranger Things. Winona Ryder. Eu nem sei quem que é. É a mãe do Will. É Will Byer. É Joe alguma coisa. É Joe alguma coisa. É que eu não lembro, não. Winona Ryder. Vocês foram pro desafio de Lina. Vocês já sabem, né? Tem um problema. Vocês vão. Nossa! Foi. Três sanas. A gente vai nascer e vai andar três sanas. Um, dois, três. Ok. Dá pra passar. Dá pra passar. Com a parede. Sempre passa. Que é? Ok. Como é que é? É um palácio, né? Não, eu já não vi. É um palácio no deserto árabe, onde tem gêmeos, fadas e etc. Lá. Guardião é um gênio das trevas. Gênio. A última vez que a gente encontrou um gênio, a gente deixou passar batido muita coisa. Olá, bem-vindo à barraca do Salim. O que vocês desejam? Filha da puta. Ah, gente, só tô dando uma olhadinha. Tá bom. Eu acho que deu outra campanha. É, deu outra campanha. 10. 9. É o Salim, né? Professora Salim? Quanto que é 2 vezes 5? 10. Muito bem, parabéns. Quanto que é 3 vezes 8? 9. Não, é 18. Quanto que é 7 vezes 5? 8. Não, é 35. 7. 6. 5. Alô, Akbar! Que isso? Nossa, a gente lembra Brasil faz um monte de coisa, né? Bom, o lugar onde vocês estão, esse enorme salão quadrado no qual vocês saem. Tudo brilha. Ele é todo decorado com tapeçarias majestosas, ricamente bordadas com fios dourados e prateados. Os corredores que saem desse local, eles são iniciados por arcos em forma de chama de vela, tá? Como se fosse o batente, ele termina no formato de uma chama de vela. Tá? O local, ele é completamente iluminado por pequenos arco-íris no teto, que ficam cintilando. E o ar, ele é carregado de um cheiro adocicado que parece algum tipo de iguaria, um incenso exótico. Mas assim, é um cheiro que, ao mesmo tempo, lembra essas coisas a vocês, essas coisas familiares, tá? Um incenso, alguma especiaria. Mas, ao mesmo tempo que lembra essas coisas, vocês têm a sensação de que é um cheiro completamente desconhecido para vocês. Vocês nunca sentiram esse cheiro. Isso intriga vocês. É um cheiro familiar, mas completamente diferente de tudo que vocês já farejaram na vida. Certo? Existem colunas de um intenso verde escuro contrastando com as paredes coloridas, decoradas com as tapeçarias que sustentam o teto. E todas essas tapeçarias e cortinas que estão ornando a parede, as paredes, né, elas exibem imagens de odaliscas, gênios e fadas de muitos tipos. Tá sempre em festa, sempre festejando. Existe, assim, espalhado por essa câmara, uma infinidade de pequenos objetos espalhados sobre mesas, assim, tapetes no chão, balcões nos cantos das paredes, tá? Existem, assim, jarros, vasos, taças, lâmpadas de óleo, estatuetas, candelabros, tigelas douradas, enfim, é um ambiente que tem até uma certa poluição visual de tamanha quantidade de coisas que tem ali dentro, certo? E tudo brilha. Tudo brilha. Imediatamente quando vocês entram nesse local, quando a cascata do teletransporte ela se desfaz diante de vocês, vocês têm uma sensação, assim, vocês se sentem plenos, abastecidos de energia mágica. Se alguém tinha gastado algum slot, pode apagar. Vocês recuperam todos os seus slots. Com a música adequada. Os itens mágicos de vocês, varinhas, cajados, poções. Se vocês tiverem algum item que gastou alguma carga, alguma coisa assim, imediatamente é preenchido. Frascos de poções que vocês tomaram, mas não jogaram o frasco fora, ficou aquele restinho ali, o frasco, ele é preenchido novamente. Então podem olhar o inventário de vocês aí, porque suas poções estão completas. Vocês ganharam o chorinho do velho Calbicano. Eu com a de cura, né, que tava gasta, voltou. Voltou tudo. Era colar de contas? É. Voltou todas as contas, preencheu tudo. Inclusive o colar de contas do Murin voltou tudo a ficar os bichinhos. Não, era só a gente ter vindo aqui. Só passar 19 masmorras. É. Não, podia ter começado por essa, né? A gente entrava, beleza, vambora. Que a gente faz isso cada vez que ele fizer essa cagada de escurecer o colar todo. Bom. Enfim. É um ambiente assim que fascina vocês por toda essa exuberância, esse cheiro exótico, essas muitas cores, essa quantidade de itens, porém tem um efeito adverso. Sere, você fica pasma imediatamente. Vocês entram no local, vocês estão ali maravilhados, olhando e vocês percebem que a Sere lá tá catatônica. Fecha o olho. Depois de um tempo, sua cabeça ela fica meio atordoada, meio anuviada, e aí você escuta o Celerinho, fecha o olho, você fecha os olhos ali, você recobra a consciência, tá? E quando você volta a abrir os olhos, você vê que é um brilho assim mágico muito intenso. Pra você que tem olhos que enxergam a magia, é a mesma coisa que você olhar pro sol. Você fica ofuscada. Então, o tempo todo que você tiver com os olhos abertos nesse ambiente, você vai estar sob a condição ofuscada. Ceguei, né? Não tem ofuscado, né? Não. Não chega a ser cegueira. Mas é tipo olhar pro sol. É lógico, você ficar olhando muito tempo, aí cega mesmo. Caramba, não tem ofuscado na quinta edição? Não. Tá, ok. Ofuscado, vamos criar a condição então. Você vai jogar com desvantagem qualquer perícia, qualquer tese de perícia de atributo que esteja ligado à visão. Ok. Tá? Se você depender da visão para fazer qualquer ação, precisar de um teste, você vai jogar com desvantagem. Não precisar de um teste, você vai ter que fazer um teste. Ok. Certo? Andar não vai te afetar. Ah, eu vou passar num lugar estreito. Vai precisar de teste. Tá? Vai e tateando. Aí vai estar com desvantagem, vai ter que ir tateando. Exatamente. Mirar em alguém pra acertar alguém, desvantagem. Alguém está putaça. Não, eu tô só pensando se eu desfaço isso ou não. Ok. Tem a possibilidade de... Eu tenho 23 runas aqui que me possibilitam fazer o que eu quiser. Ah, tá. Não. Mas naturalmente não. Naturalmente não. Não é opcional. Entendeu? Faz um óculos. Faz um óculos. Posso fazer um óculos, eu posso só reduzir a intensidade da minha habilidade. Faz um Ray-Ban, invento Ray-Ban. Vai, Mestre Kami. Faz um óculos e um casco de tartaruga. Mestre Kami. Bom, da onde vocês estão, vocês conseguem ver que existe um salão menor anexo ao que vocês estão, tá? Existe uma, né, bem uma porta, é uma passagem em arco com formato de chama de vela, fechada por cortinas, densas cortinas grossas assim de parece ser lã, alguma coisa assim, que fecham para essa câmara. Vocês conseguem ver a silhueta do que tem ali? Vocês sabem que é uma câmara fechada. Vocês têm um mapa também. Uhum. E vocês em dois corredores, um que vai para leste e um que vai para sul, na orientação de vocês, segundo o mapa. Tá? O que vocês fazem? Tá, como é que tá a visão aí? Ah, a visão tá bem brilhante aqui, vou falar para você. Vai pelo seu sentido tático. É, então, eu tô pensando em usar o que você me ensinou e tentar ir no às cegas. Vamos fazer uma coisa melhor, vamos ver se você aprendeu. Eu quero que você descreve pra mim com exatidão quantas pessoas tem na sala adjacente, o tamanho delas e, se possível for, o peso delas. Ok, vou tentar. Então o quê? Eu vou tentar usando o mesmo negócio que a Toff me ensinou, percepção. De percepção às cegas, pra definir as informações dessa sala a sul. Quantas pessoas tem? Ah, ok. Até o peso delas aqui. Até o peso. Exigente, professor, hein? Exigente pra caralho, o foda é o gênio que não toca o chão, né? Mas você tem a presença dele. Sim. Ó, tem um cara nem então joga seu teste de percepção aí. Eu posso jogar junto ela, só que assim, o meu independente pra ver se ela tá treinando certinho. Tipo, prestando ajuda pra ela? Não. Eu faço o meu, ela faz o dela. Isso, só pra aí ela vai descrevendo o certo, falar, tá certo, pode, isso tá certo, pode. Errado aqui. Pega bem aqui, por favor. É 125, já. Deixa eu tirar do 15 mesmo ou bateu dele? Você bateu 12 e 13. Ah não, só pra descer, porque eu falei, cara, ele não. Eu achei. Com esperança ou com medo? Ah, desculpa, tô no desenho. 59. Ok. Quando você fala no peso, a Top fala, ó, o dedinho do cara tá quebrado, você viu? Ele tá mancando aqui. Mas ninguém perguntou qual era a condição física deles. Vocês percebem a presença de uma única criatura no Salão Açul, ao sul. É uma criatura pequena, menor que um halfling. Acho que é uma fada. Vamos ver se esses são bons. Olha, novos dados pra esse nosso evento. Principalmente esse. Mais ou menos. É melhor que o outro já. O outro só sai um e dois, pelo menos o menor foi três. Essa criatura, assim, a presença dela é curiosa pra vocês. Ela é pequena, baixinha, certo? Ela se move pelo salão. E conforme ela vai se movendo pelo salão, vocês vão sentindo os pezinhos diminutos dela, vocês notam que são pés alongados que terminam em garras afiadas. Vocês sentem as almofadas do pé tateando o chão e em seguida garras raspando. A galinha ciscando ali. Quase. Um mock. Um cocatriz. Um cocatriz. Um mock criança. Um cocatriz fada. Ele. Esse ser. Ele vai de um lado pro outro da sala. Vocês percebem o movimento dessa criatura. Certo? Não tá no campo de visão de vocês. Certo? Porque tem as cortinas fechando. Até que ele simplesmente ele para. Quando ele para, vocês percebem o som de algo sendo mexido. Pra você ficar claro, Toff. Fica evidente. É o som de páginas sendo viradas. O folhear de um livro. O folhear desse livro ele vem seguido de uns sussurros. Uns sussurros assim meio sibilantes, meio guturais, meio reptilianos. Que porra de bicho é esse? Você também consegue ouvir esse sussurro, Sierra. Celerin, joga a percepção, vamos ver se você consegue ouvir o sussurro. Mas dá pra entender o que é falado? Eu entendo. Eu também entendo, eu entendo qualquer idioma. 20 natural. Opa! Cartinhas. Opa, combate. Vocês três escutam. Celerin, você não escuta nada do restante, você só escuta... Esses sussurros, eles são ritmados, repetitivos, quase como um cântico. Como o bebê acredita. Deu 51. Vocês ouvem isso e vocês sabem instintivamente o que está ocorrendo. Isso é uma conjuração. Uhum. Certo? Vocês podem rolar arcana pra tentar identificar o que tá acontecendo. Deu 51 a percepção. Boa. 67. Olha, dadinhos novos. É. O Doff faz isso. Pois é. E eu deu 46. 70 redondos. Não, 49. 70 redondos, né? Tá, é evidente pra vocês, pelas palavras, o que tá sendo feito, que é uma magia de adivinhação. Um tipo de vidência imediatamente após isso ser feito, vocês notam que surge no ambiente onde vocês estão um objeto que não estava ali. O cara tá vendo um olho. O que aconteceu? Flutuando no alto da câmara onde vocês estão, vocês veem que tem uma lâmpada flutuando. Alguém teve uma ideia. E alguém teve uma ideia. Não, mas não é uma lâmpada desse tipo, cacete. A lâmpada de Aladdin, tá? Ela flutuando. E no bico dela, onde ficaria acesa uma chama para iluminar, naquele bico existe um olhinho. Na ponta de um tentáculo que ele fica... Eu faço um joinha. Olhando para vocês. Ele olha para vocês. Olá. Se arregala assim, sobressaltado, e ele dá uma recuada assim para dentro da lâmpada. Eles ouvem na vidência, né? Não sei. É possível, depende da magia, depende do nível. Mas é que depende dos aprimoramentos. Eu tô assim. Porque isso é pra ser invisível. Ah, faz sentido. Dá pra saber que criatura que é essa, mano? A criatura? É. Isso é uma... Não, não, a criatura do outro lado. Ponte da dor. Tá, a criatura do outro lado. O lagarto meio galinha, meio... É possível. Meu anão. É possível. Uma salamandra conjuradora. É um teste de arcana também. Ok. Tá? Um teste de conhecimento natureza com penalidades. Porque o arcano, ele é... Nesse sistema de perícias 1, ele é mais indicado pra isso. Pode ser o arcanismo mesmo. É, esse só pode ser os dois. O que você tinha qualquer um dos dois. Dois. Só que um, tem mais, um é mais difícil que o outro. 56. Se ele consegue saber. Sério, eu tenho 51 só de bônus sem o dado. Eu 5. Eu tirei 5 do dado. 73. Tirei 5 e 2. O tipo de voz, o movimento, o tamanho da criatura, remetem a vocês somente uma resposta. Um kobold. É um kobold! Era o mais básico. Você falou isso em voz alta? É. O sensor... Não, tô assim, dispara, né? Um raio em você. Tome. Tá bom. Louco. Ok. Desintegrar. Você rola a saving throw, né? Acho que sim. É destreza pra acertar, né, Gui? Destreza pra... Aliás, destreza pra tomar metade. Destreza acertar, né? Pra não tomar nada. Pra não tomar nada. Ah. 64. 64? Acho que não é esse kobold que você tá procurando. Eu também acho que não, mas tudo bem. Acho que peguei a magia. É, pode ser. Quer que o pessoal quiser que pegue a magia aqui? Mas é necrótico, não é? É da necrótico. Force. Force? É force? Eu sou imune. Agora é force, né? Você é imune? Eu sou imune a force. Acho que é só o dano. Eu, tipo, desvio por instinto, mas eu não vou tomar o dano. Ok. Não joga na gente, então, né? Desvia, não rebate. É. Desvia. Não, eu posso rebater. Você falou desvia. Eu desvio por instinto, né? É, o instinto é normal você desviar, mas eu não vou tomar o dano. Ok. Beleza. Você desvia instintivamente. É. O olho dispara aquele raio esverdeado na Ciri e ele recua. Aí a lâmpada, ela flutua assim, se afastando de vocês. Falei, a gente é amigo, kobold, não precisa matar a gente, não. Precisa matar a gente, não. Eu falo, é dracônico. Não precisa fazer isso com os seus visitantes. Ou você quer que a gente passe a cortina e ache você aí, que a gente sabe onde você tá? Quando você fala isso, Sierra... Despesou. Você escuta e aí um som assim, como se fosse um ciclone rodopiando dentro do salão, a cortina começa a se agitar e vocês escutam os pezinhos disparando pra longe dali. Dá um dispel. Eu tô brincando, vou deixar ele fugir. Ok, ele foge e ele desaparece dali. O que vocês fazem? Vamos lá, passar o negocinho. A lampadinha sumiu. A lampadinha, ela desaparece também. Só do alcance, né? É, a lampadinha também desaparece. Vamos lá, professor. Vamos lá. A gente tinha que descer mesmo de qualquer jeito. Vamos descendo. Vamos a sul. Ok. Vocês avançam e vocês entram nesse salão. Puxam as cortinas, né? Que foram agitadas ao vento. E aí, quando vocês veem que tem uma sala vazia. Completamente vazia. A única coisa, assim, que resta, assim, são, assim, algum resquício de tapeçarias nas paredes, né? Que foram agitadas pelo vendaval que teve ali dentro. Tá? Um ou outro pedaço de tapeçaria caído pro chão, certo? E vocês notam que no meio dessa... esse resquício de bagunça, tem um livro que tá caído no solo. O que que é aquele círculo ali? É alguma coisa... um palco, alguma coisa assim? Uma cama, talvez, não sei. Esse no final da sala, né? Ah, tá. Esse negócio aí. Ele é um... uma elevação no solo, como se fosse um degrau. Esse degrau ele tem uns 30 centímetros de altura, estando no solo, certo? E tá vazio. Tá, tá. O incêndio tá te fazendo mal nesse livro. Vou pegar vazio, o livro que tá na... Tá vazio. Não tem mais nada ali. Assim, é curioso porque vocês veem que tem um vendaval ali, vocês não notam qualquer grão de poeira no local. Foi só pra levar as coisas embora, eu acho. Ou foi tipo um teleporte. Sumiu. Talvez uma parte dimensional. Você pega o livro? Pego. Ok. Você pega o livro e você abre ele. Ah, não. Mas não tava aberto, tava folheando. Não, esse ele tá caiu fechado. Não, eu peguei o livro. O que, que tá escrito? Tem nome? Tem descrição do que é? Não abre um grimório da rua. É. Tá escrito trouxa. Mas a gente sabe que você vai abrir, tudo bem. Tá. Grimório do Salim. Porque às vezes pode ser um grimório ou às vezes pode ser um livro padrão, entendeu? Não, é um grimório. É um grimório. É um grimório. Ih, cara, esqueceu. Você é mago, quer um grimório? O que que eu vou fazer com esse grimório? Sei lá, aprender as magias que tem nele. Eu não sou mago, eu não uso grimório. Eu abri, O grimório inteiro, ele tá escrito num dracônico arcaico. Um dracônico antigo. Isso, assim. Tem que escrever por aqui, ó. Eu vou arrumar essa tapeçaria, pode. Ok, se dá uma organizadinha ali, sim. O que tinha nessa sala foi evacuado. Não, imediatamente. Sim. Foi levado embora. Tá. Tô com grimório. Você nota que é um grimório. Tem assim, um punhado de magias nele, tudo escrito num dracônico bem arcaico, bem antigo, mas que vocês conseguem decifrar com o tempo. Você quer um grimório? Pode ser, eu guardo, eu fico com ele. A não ser que você queira usar. Eu vou ver se eu encontrar. É, então, eu ia falar pra fazer uma cópia. Como você vai fazer a cópia? Eu uso criação, crio um igualzinho. Dou um patofo. Cadê o... É... Posso tentar sentir o cheiro dele? Pode de tentar. Merda pode pelo tentar. Medo. Detalhe. Nesse local... aquele cheiro que vocês estavam sentindo... ele tá ainda mais forte, mais exacerbado. O incenso lá. É, aquele cheiro de incenso. Vocês não conseguem distinguir o cheiro do que é. Quando vocês entram nesse lugar, ele tá mais intenso, mais forte. Será que é o cheiro da magia, isso? Aqui poderia ser uma sala de rituais. Mas pelo lugar, pô. Eu posso tentar sentir o cheiro dele, já? Pra ver se ele tá aqui perto ainda, ou se ele usou uma magia de teleporte? Pode. Acontece percepção. Você tem que tentar detectar o cheiro dele em meio a esse odor onipresente no local. 2 e 2. É crítico. Crítico. 2 e 2 é crítico, não? Mais duas vezes na prisão. Outro sistema. É. 117. Você consegue detectar o cheiro dele? É um cheirinho de dragão, um cheiro que lembra um pouquinho o cheiro do celeirinho. Só que é mais almiscarado. Eu tô só tentando sentir o cheiro dele. Pensa num celeirinho almiscarado. Não sei que é almíscar, eu sei que é almíscar. Almíscar é o cheiro zoológico. Quê? Cheiro zoológico. Não sei. É o cheiro de cu do viado. Não sei. O almíscar é um perfume que vem do... Não, eu sei o que é o almíscar, mas não sei como que é o cheiro, mas enfim. É o musk. Mas aqui tem vários musks. Não, você tem o seu... Tem um Elon Musk. Não! Mesmo perfume, o Musk tem vários. Ah, tá. Parece que ele usou alguma magia de teleporte, eu posso estar enganado. Ah, eu vou tudo daqui. É, talvez ele fez um redemoinho. Mas esqueceu justo o Grimório? Ou ele deixou intencionalmente. Por quê? Eu não deixaria meu Grimório assim. Exato! Porque não faz sentido ele levar pra tudo, onde, ou às vezes não tinha nada também. Pra onde ele foi, Top? Tô tentando detectar. Sabe o que eu faria aqui? Eu não tenho mais a marca, mas eu voltaria no tempo essa sala pra ele voltar aqui. Você quer que eu volte ele? Você consegue? Claro! Então volta. Tá bom! Mas deixa eu ver se pronto. É, ele vê foi. Onde é que ele foi, vai que ele tá aqui pertinho. Ele correu, mas você não consegue sentir a presença dele próximo. Tá. Provavelmente ele se teletransportou. Eu acredito que ele tenha se teleportado. O vendaval foi alguma. Entendeu? Não, não. Vou voltar ele. Vou usar o tempo. Interfere, vai usar o meu tempo? Interfere a gente ficar aqui ou não? Será? Não? Não, tem problema não. Vou voltar a sala fora a gente. Tá. Ok. Volta. Falando isso, depois você tem que passar pra minha marca de novo. Oh, você já marcou. Verdade, que dois pontos heróicos. Não lembro, a gente não precisa. Três pra cada um, hein, por favor. Segura aí, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não sabia quantos eram. Ah, dá o então você achar que ele tem que ganhar aí, força. 15 pra gente, 5 pro mestre. Tem 20, não são? Fredão pilantra. Tem 20. Ok, você volta. Vou voltar ali. E aí você vê, vocês todos, né, vocês veem, um redemoinho mágico, né, devolvendo até aquela sala. Tudo que estava nela, e é uma vasta biblioteca arcana. Vocês veem um kobold feiticeiro, um hobby do arquimago, um livro arcano na mão, tá? Fazendo um sensor, vocês veem ele fechando o livro, estão vendo o livro na estante. Muito obrigado. Ele voltando e sentando, deitando-se num divã, num puff gigante. Aí em cima nessa área circular, ficando lá folgadão, folheando um livro de magias. E agora tem um terceiro. É verdade, agora tem um terceiro, porque a Toph tem uma cópia. Então, não, o livro sai da mão da Toph, vai pro chão, vai pra mão dele. Não, mas eu fiz uma cópia, então tem um a mais. Tem, então, mas o original é dois, não volta. É, o original volta. Então, eu sou com o meu, então. Isso. Tá só com o seu. E aí vocês veem ele deitado, folgadão, lendo. E de repente ele olha. A gente achou que você tinha esquecido o seu grimório. Na verdade ele esqueceu. É, você esqueceu um grimório a hora que você... Mas eu quero que ele fique consciente que ele foi voltado, tá, amor? Ah, é? É, eu quero que ele tenha essa ciência. Porque senão ele não vai entender o que aconteceu. Ok. Ele olha pra... Como vocês fizeram isso? Magia! Que magia foi essa? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Como chegaram aqui? A gente veio pelo portal, a gente é os libertadores. Intrusos! Não, a gente é amigo. Você tinha esquecido um grimório, a gente tá pra devolver. Por que você achou seu grimório? Nenhum mago feiticeiro deixou seu grimório pra trás. É feiticeiro não faz sentido, feiticeiro não usa grimório. É, são muitos. Caiu um. Ah, eu dou uma olhada em volta. Esse salão inteiro ao redor tá repleto de estantes rodeando todas as paredes. Todos os livros que estão ali, eles brilham imbuídos de magia e todos eles são grimórios mágicos. Nossa, é de alguém e esqueci. Toph, quantos grimórios você quer? Como assim quantos grimórios ela quer? Ninguém vai ter meus grimórios, não! São todos seus? Bola de fogo! Bola de fogo! Bola de fogo! Ô moço, calma aí. Por que você tá nervoso assim? Ele taca a bola de fogo em vocês. Sério? Sério. Vou fazer um campo de magia nele. Ok. Vou abrir um olhinho de Beholder. Aqui não, vai. Vou abrir um olhinho de Beholder na mão e vou fazer assim. Moço, calma aí. Tudo bem, mas ele já fez as bolas de fogo. Pode tomar. Na primeira bola de fogo em você, aí você faz o campo de magia e vai jogar na tofa no celeirinho. Calma aí, moço. Como você conseguiu isso? Isso não é magia. É, isso é habilidade. Calma aí. Tá nervoso. Por que você tá saindo atacando as pessoas? Eu achei que o pessoal de Winner era legal. Quantos comandos você já viu que são devotos de Winner? Nenhum, esse é o primeiro. Esse um. Mas visto que é dracônico arcaico, eu imagino que ele deve ser velho pra caramba. Eu lembro que tinha. Lá em. Volcária. Tinha um. O que era aquele bicho lá mesmo? Era um kobold guerreiro, não era? Herói? Não, era um goblin. Era um goblin. Era um goblin. E o outro é um gnome. Um gnome. Verdade. Ah, eu não sei o que eu acho interessante, Sandrinho. Sei lá. O que você acha? Vocês irão me roubar, é isso? Não, plágio no máximo. Ela, tudo bem, mas a gente é incapaz de fazer isso. Mas você poderia partilhar seu conhecimento, né? É. Eu não vou deixar vocês levarem meus livros, não. Não, a gente não vai levar, a gente vai só copiar. Copiar? É, tá vendo? Como vocês fizeram isso? Copiando. Inclusive, a gente até voltou você pra devolver o seu grimório. É. Olha como que a gente foi gente boa. Magia! É, vocês realmente parecem pessoas legais. Se eu tirar o campo de magia, você não vai tacar magia na gente? Muito prazer, eu sou Cartamec. Bola de fogo! Muito prazer, eu sou o Ciri. Bom, bum. Tá bom. Oi! Tá! Azul! Bola de fogo! Relâmpago! Raio desintegrador! Moço, eu sou imune à bola de fogo, então dá pra parar. Você abriu outro olho, é. Hein? Vou permitir fazer 3 AC. Não, você vai permitir porque eu posso. Se bobear, abre no ombro. Eu abro no meu olho. O meu olho vai virar um olho de pior. Quantos desses você tem? Quantos eu quiser. Droga. Em todos os meus séculos de existência, eu nunca vi ninguém com poder desse. É porque a gente é libertador. Vocês me superaram. Eu não tinha o que fazer. Ninguém vai me castigar. Eu tinha que proteger isso aqui. Mas a gente não vai destruir, então tá tudo certo. Não, mas eu tenho que oferecer um desafio ao todo dos libertadores. Ah, você é o guardião? Não. O guardião é a mãe. Tô sentindo um pouco de inveja. Eu também tô. Você queria ser o guardião, né? Inveja até o nariz, não. Talvez não tenha inveja, não entendi. Quer fazer assim? Eu tiro o campo anti-magia, você ataca eu algumas vezes e a gente tá tudo certo? E aí você ofereceu um desafio? E aí você cumpriu a sua missão? Mas não faz sentido, até porque ele fugiu quando eu senti olhando pra nossa presença. Acho que é uma boa ideia. Isso deve funcionar. Você é um covarde. Ok. Deixa ele vai ficar feliz, tá tudo certo. Tá bom. Ok, posso tacar no cajado? Pode. Ok, ele pega um cajado. Legal. Banimento! Eu faço o save? Faz o save. Carisma. Carisma. 20. Deu 20 natural. Ah, toma no cu. Dá 76. Puta que pariu. Ok, quando falha... Nada, eu não sou banido. Não, porque é magia de condição. Puta que pariu, eu queria mandar você de volta pra Ayrton. Já tentei fazer isso com ela aqui, não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu tentaram levar ela embora. Droga, não funcionou. Mas isso aí não é um desafio. Por que você quer na banheira? Eu vou tomar esse cajado você, daqui. Não. O Wolf, tá aqui, ó. Como que é o desafio? Explica pra gente. Não, eu acho que ele tem que oferecer um desafio, então tem que ser difícil pra gente. Sabe, ele tem que mostrar, ele tem que mostrar serviço. Mas tá tentando agredir, baniu você. É, uma luta. É uma luta. Cara, ela fica cancelando minhas magias, eu tinha que me livrar dela. Ah, achei que era um desafio intelectual. Não, parece que é físico, ele tá só batendo. Mas ele não vai conseguir, ele é covarde, eu já falei. Eu não sou covarde. Claro que você é, você fugiu antes da gente chegar aqui. São táticas de guerrilha. Não, é covardia. Posso te propor um desafio? Eu vou bagunçar sua biblioteca e você vai arrumar ela de volta. Não, por que você vai bagunçar minha biblioteca? Não, de jeito nenhum. Porque você não tem que proteger ela? É claro, mas... Exatamente. Não, não vai fazer nada, não. Eu vou fazer um tornado na minha biblioteca. Nossa, eu sei como de vento controlado. Peraí, como é que fica com que magia com isso? É o poder de Deus. Ah, eu peguei agora. Eu faço assim. Não, mas é o poder de Deus que... Mas você tá castelando só o celeirinho, poste. Hã? Tá castelando só o celeirinho, né? Você fechou o olho em mim e abriu nele. É o contrário. Não, não, mas é um olho só que eu transformei. Ah, okay. Eu faço um poder de Deus, força da natureza, aí vou simular um tornado. Puta que pariu. Ele acabou de pegar esse poder. Nossa. Ok, o Vendaval joga ele pra tudo quanto é lado, ele cai e despenca pra lá e pra cá. Termina com ele caído, semi-consciente, em cima do divã dele. O Robin aqui assim, oh, mandou acima, cirurgia. Tá do celeirinho. Agora, eu quero que você arrume isso. Esse é o seu desafio. Senão eu vou pegar um livro e você não vai saber qual. Minha biblioteca, meus grimórios. Por que você fez isso? Ai, droga. Saiam daqui, saiam. Sua mão daqui. A gente pode copiar alguns livros? Pra minha amiga? Que é maga? Não, ela que vai desenvolver suas próprias magias. Como eu fiz. Sai daqui. Sua mão daqui. Qual que é a magia? Poxa, a gente é legal. A gente deixou você fazer o desafio. Legal, vocês bagunçaram a minha biblioteca. Não, vocês é muita gente. Foi Vamos ele. Fazer assim, ó. Se você deixar, eu arrumo a sua biblioteca. Como que você chama o combo de magia? Catarmec. Catarmec. Você é um remédio, é isso? Eu sou um kobold, não tá vendo, não? Desculpa. Só tem séculos de existência, né? Milênios. Me respeite. Qual foi a magia que você até hoje não conseguiu desenvolver e falta alguma coisa? Pelo jeito de voltar no tempo. A gente também não conseguiu, né? Por que você quer saber? Não sei. É magia, magia, magia. Eu sou adepto da magia. Sirvo a deusa Wina no meu mundo. Quais são os dogmas de Wina falando nisso, Toca? Hã? Quais são os dogmas de Wina falando nisso? Os dogmas de Wina? Ó, eu não lembro, Gerald. Não lembro. Mas é... A magia, ela tem que ser pra todo mundo. Pra todo mundo. Comunismo mágico. Isso. Assim como Tonatoa diz, como todo conhecimento tem que ser compartilhado, a magia também. Porque a magia permeia tudo. Entendeu? Então a magia tem que ser compartilhada. E eu, sendo servidora, serva de Wina, então eu gostaria de saber, ainda mais de alguém que tem milênios de existência. Entendi. Se ele possa compartilhar alguma magia que você não conseguiu desenvolver. Quem sabe a gente pode te ajudar. Assim, para os restos de uma estante destruída, coça as escamas dele. Onde está aquele livro? Ah, é assim. Deixa a gente copiar e eu arrumo para você. O que você acha? Tá bom, vai. Usei o tempo, vou ter as estantes. Filha da puta. Me ensina isso? Não dá. Dá sim? Não dá. Como é que dá? Não dá. Não é magia. Não é magia. É. Não é magia, magia. É tecnologia? É uma runa primordial. É o quê? É uma runa primordial. Que diabo é isso? É algo que foi feito pra criar o universo. Então, não dá pra ensinar. Ele sai correndo, vai até uma estante, começa a mexer assim. Conforme ele vai dedilhando assim na direção da estante, os livros eles vão se mexendo, certo? E aí vocês percebem que a própria biblioteca dele é mágica. Que legal. Quando ele faz assim, os livros eles vêm pra frente, eles se abrem e vem mais livros. Tem umas 8 camadas de livros assim dentro de uma mesma prateleira. Eu quero uma estante dessa! É tipo a bolsa do espaço infinito, a mochila de carga. É uma estante de carga que tem ali. Uau! Né? E ele... Aí ele puxa um livro, traz o livro assim na direção dele, o livro vem, pousa assim nas mãos dele, aí ele solta o livro fica flutuando, aí ele vai fazendo assim, vai folheando o livro, aí ele... Isso aqui? Pega e vira o livro pra vocês. Então... Tem uma, é um livro de conhecimento mágico também, né, um livro de estudos arcanos, E nesse livro, ele tem uma página que não pertence a esse livro. Vocês notam que ela é uma página de coloração diferente, papel, gramatura diferente, que foi colada nesse livro. É uma página que foi colada numa página em branco desse livro. Caramba! Tá? Sabe quando você pega um caderninho e você vem e cola uma outra folha ali? Sim. Faz uma gambiarra? Foi feita uma gambiarra nesse livro. Existe uma página ali, que é de um pergaminho assim, antiquíssimo. Ele tá assim, com o aspecto de estar desmanchando, mas de alguma forma ele tá preservado. Fica evidente pra você que tem uma aura de magia envolvendo aquela página pra impedir ela de se desmanchar, de se desintegrar. Uhum. Do tão antigo que ela tá. E nessa página existe uma ilustração. A Roda da Eternidade. A indicação de todas as runas. Tá? As runas ao redor da roda. Uma setinha indicando o nome de cada uma das 24 runas e uma setinha indicando os lugares onde essas runas são colocadas. Olha, a gente já tem onde colocar cada runa. Calma aí, só um segundo. É isso aí mesmo. Essas runas aí. Vocês conseguiram isso? Quase todas. Quase todas? É. Eu achei que isso aqui fosse só um conto de fada, uma lenda. Não! Isso é real! É, parece o desenho que eu fiz. É, a gente tem um... Ela desenha bem, embora seja cega. Ele larga o livro, põe a mão nos chifres. É verdade, a gente tem que atualizar ela, né? A gente tem... a gente tem tudo agora. A gente só não tem as que tá com nada. Vocês encontraram a magia fundamental. É, então é por isso que não dá pra ensinar. Inclusive, ó, a runa que eu tenho mais conexão é de terra, que pertence ao Ina, viu? É. Não, é que tá com o Ina. Ah, tá com o Ina, tá. Tá com os deuses. Mas então, sem perder a conexão. O Ina tem isso? Agora tem. Uau! Ah, eu posso tentar fazer uma coisa? Você me empresta esse livro seu? O que você vai fazer? O livro flutuou até você. Eu quero... Ele vai flutuando... Né? O livro, ele pega o livro, ele vai flutuando e ele gira e para assim a posição de leitura pra você. Legal. Eu quero tentar achar o restante das páginas desse pergaminho. Como? As runas fundamentais, meu cara. Eu vou pegar, eu vou tocar nessa página que tá meio que se desfazendo ali, ela ali. E aí eu vou usar primórdio pra mim ver como que era primordialmente esse pergaminho, pra puxar o que tinha ali. E aí eu quero ver se eu consigo visualizar isso. Um momento, Ciro. Eu pego um pergaminho que eu peguei na biblioteca em Sigil, que falava da eternidade. Talvez seja do mesmo local de onde veio isso. É onde tem o conto dela. Ah! Roda, onde a gente descobriu. Vamos ver. Deixa eu jogar? Precisa. É alto. É complicado essa frase. Usa aquele talento do Ariel, se não consegue. Oh, mas vai com calma. Veja bem essa página, Ciri. Finalmente o lado novo! Tá com outro fora. Põe ele no forno de castigo com o 8 pra cima. Ok, vou tentar usar o negócio do Ariel. Tem razão. Vou tentar usar o poder dele lá. Vai ter que passar um save de sabedoria. Dificuldade do nível, né? É. Dificuldade do nível? Dificuldade do nível. Passei. Aí você pode somar. Tirei um 20 na troca. 42 em bônus. Tu viciou esse dado, né? Pior que não. Agora eu vou jogar o meu teste, então. Joga o seu teste. Isso aí já tá dando 55. Com o bônus do Ariel e o soldado. Ah, aqui, 55 aqui. Mais 35, 90. 90, 90, 90 mais 7, 97. Falta 3, hein? Será? É, não sei. Você vai me dar uma dificuldade alvo ou eu preciso atingir o que eu quero? Atingir o que você quer. Não, tô perguntando. A dificuldade é 100. É 100? Não, porque senão eu vou gastar 2d4 aqui e se foda. Você pode usar o bônus divino. Ah, é verdade, eu vou usar os pontos divina. É a última, né? É, ah, tem Valkyrie ainda, mas... Ah, mas Valkyrie... É, mas eu tenho 10 pontos divino. Sim, a gente também. Não, eu não, já gastei, eu tô com 7 só. Eu vou gastar... Esse adiciona sabedoria. Isso, pronto. Passei mais de 100. Minha sabedoria, meu bônus de sabedoria é 14? 111. Ok. Quando você usa a runa do primórdio, ativa ela, toca... E você toca a folha que o Celerin trouxe, tá? Vai se formando diante de vocês, de forma espectral, um tomo. Um tomo de capa dura, de couro, de lombada arredondada, um tomo antiquíssimo. Aberto nessa página, certo? A página que o Celerin trouxe... Ela se encaixa num outro ponto. Ô, caceta! Por causa do livro, que é muito velho, tem muita poeira. É, tem muita poeira, poeira mágica ainda por cima. Poeira do primórdio. Revelando que eles fazem parte do mesmo tomo, tá? É. Como é que era o conto das eras, uma coisa assim? Né? Revelando que fazem parte do mesmo tomo. E que é um tom muito antigo. Muito antigo. Agora você não usa a runa da criação. E vou criar o. Exatamente, é o que eu vou fazer. Uma runa da realidade, isso. Pra trazer pra nossa realidade. Não tem uma da realidade, a criação. Criação pra minha realidade. Porque, tipo assim, vai espectral, a gente tem que trazer ela físico agora. Matéria, né? Matéria. Nós vamos matéria ali com criação e a. Eu vou fazer ali, ó. Mas faz um papel novo. Não, usa papel antigo. Papel novo, papel novo. Então bota o capacete que lá vem a resma. Tá fecha. Vou fazer isso ali então. Certo. Você usa as runas. Os testes aí tá por sua conta. Usa as runas então, combinadas. E aí vai se materializando. Aquilo que tá de forma translúcida, espectral. Ele vai ganhando cor, vida. Vocês veem as tramas, as fibras de celulose, elas se trançando ali, surgindo nada, se trançando, formando as páginas. Vocês veem as gotículas de tinta, elas vindo assim do ar, se projetando e se precipitando nas páginas ali. E assim, em poucos segundos, em menos de um minuto, está formada uma cópia nova. Assim, como se tivesse sido recém-feito daquele livro. Cara, você não faz ideia do jeito que essa trama que você puxou aí da realidade é antiga. É, eu tô imaginando isso mesmo, tá? É quase imperceptível a trama. O que eu vejo a trama sua, do Serenim, do... Ele até mais ou menos, mas desse livro aí... Não vou gastar mais essa lendária. Pra passar no Constituição. Ok. Parece que não ia dar 100, né? Não ia dar 100, né? Acho que eu vou gastar resistência. Beleza. Vocês reconstituem esse livro completo. Aqui. O nome do livro não é o Conto das Eras. O nome do livro... O título dele... Como criar um universo by eternidade. Pra ser papel seu. Da roda. Acabou de pegar, perdeu o dia. Não, é que eu coloco ele no mesmo lugar que... Eu acho que o meu vai estar mais fácil. O que eu acho o meu aqui? O meu tá fácil. É que eu achei que se eu tivesse... Quanto tá aqui, na aqui mão. Tá aqui, já. Achou? Olha sua mão aí. Agora não quero com isso. Que rude. Pior que ficar tão meio que tá fácil, não tá mais. Tava fácil. É karma. Karma. Vou fazer um xixizinho, tá tudo aqui, por exemplo. Alô, sai daí. Obrigado. O título do livro é... Do fim do universo à aurora de uma nova existência. De quando a água despertou e tentou destruir o multiverso. Cara, até a água já tentou. Sim. Foi dilúvio. Foi dilúvio. Não foi dilúvio. O dilúvio multiversal. Foi. Maia conquistou as runas, tá ligado? Conforme vocês vão folheando, vocês vão vendo que esse livro, ele é como se fosse um romance, ele é um relato de seres que viveram numa era, num universo que hoje já não existe mais, que vocês não sabem quando que isso ocorreu. Não tem como vocês calcularem uma data, porque é um universo que já deixou de existir. Porque foi num outro ciclo, num outro momento, em que a entidade água despertou. Tentou se apoderar de tudo. E tal qual vocês estão tentando fazer agora, um grupo de heróis conquistou as runas, encontrou a roda do tempo e conseguiu conter a água. E, a exemplo do que a garotinha Niraki e o grupo dela fez, né? Agora foi ela, tenho a impressão que foi ela, mas agora eu tenho a dúvida. Mas enfim, a exemplo do que um outro grupo já fez posteriormente, transformou a entidade água em múltiplos seres de água e fragmentou a consciência da água. Isso foi, assim, incontáveis eras atrás. Vocês sabem pelo relato, pelas coisas que são descritas ali, que, assim, são coisas que não existem no universo de vocês. São relatadas, assim, formas de vida, a forma como os planetas, eles são sustentados, como é o multiverso, os planos. É algo que não existe. Tá? Algo que não bate com o que vocês têm de conhecimento do multiverso. Coisas são de uma única coisa que permanece: a cidade de Sigil. Caralho! Sigil passa as eternidades, né? Da Dama da Dor. Da Ranzinza, é. Da Ranzinza. Sigil é o local, ele é o ponto central que permanece e aparentemente vocês já encontraram resquícios de um grupo anterior. Aparentemente todos os grupos que têm que se debater com esse desafio que vocês estão enfrentando passam por ali. Acabam indo pra Sigil. Acabam indo pra Sigil pra conseguir acessar o multiverso existente ali, pra conseguir ter acesso a todas as runas, ter acesso a todas as partes da roda e conseguir combater a entidade que despertou. Até mesmo porque se for parar pra pensar o tanto de porta que tem pra Sigil, pra fazer aquela porta lá pra todos os universos, imagina o tempo que não foi. Imagina toda vez tem que fazer de novo as portas. Levou uma eternidade. Coitada da senhorinha. Eternos. Ela tá fazendo um porta até hoje. O que ela é? Porteira. Porteira. Então vocês têm essa percepção. Sigil é eterna. Assim como a própria eternidade. Peraí, você tem bastante porta lá. Por quê? O que que impede de ter uma porta aqui pra Sigil? Nada. A própria Sigil. Tem os seus limites. É, vocês sabem que Sigil não é facilmente acessada. Vocês se lembram disso? Vocês tiveram que pestanejar pra conseguir chegar até lá. Você só vai pros 20 planos inferiores, né? Isso, vocês tiveram que sair pros planos dos deuses, pegar um dos outros planos, né? Foram pra Silvânia. Aí vocês foram pra, não lembro o outro lá, Arbórea, não é Arbórea, Arbórea de Arton, né? Mas um outro que lembra Arbórea, o nome, né? E aí vocês tiveram que ir caminhando realmente para conseguir chegar até os planos interiores ali e caminhar para chegar na torre e acessar Sigil. É complicado. Mas, assim, existe a porta. Só tem uma porta de uma via só. De saída. Você sai de Sigil e chega nesse local. Verdade, não tem um oposto, tem um é verdade. É, exato. Sigil pra entrar tem tipo, uma porta. Mas pra sair existem inúmeras. É. Ah, sem entender, mas digo assim, sim, tem uma porta só de entrada, mas pra infinitas sair. Infinitas portas pra sair. Cara, Sigil é muito da hora. Exato. Interessante. E assim, vocês notam pela constituição de como eram os planos, né? Não tem os nove infernos. Não tem as infinitas camadas do abismo na descrição que é dada, dos planos onde esse grupo foi, pra, e tem todo o relato de campanha deles, para até o momento que eles conseguiram chegar, vencer a água, fragmentar a consciência, não destruíram, fragmentaram a consciência da água, surgindo elementais de água, os elementais que depois eles voltaram a surgir, porque o universo ele se modificou. E aí tem um dado interessante no final, certo? É dito assim, logo após finalmente vencermos a água e darmos a ela a forma de enxame, tornando-a não uma, mas infinitas criaturas espalhadas pelo multiverso, muitas delas vivas, conscientes, sencientes, a própria eternidade surgiu diante de nós. Nos ofereceu uma recompensa. Disse ela, agora que vocês salvaram o universo de vocês, o multiverso de vocês, vocês têm direito a uma recompensa. Vocês podem fazer cada um pedido agora. Desejar o que vocês quiserem de posse da roda. E qualquer coisa que vocês desejarem irá se realizar. Se algum de vocês desejar, inclusive, pode me eliminar. Pode tomar o meu lugar. Pode destruir o multiverso com um simples piscar de olhos. Porém, saibam que isso não será eterno. Pois é inevitável o surgimento de um universo de múltiplas dimensões. E é inevitável o surgimento da vida, assim como é inevitável o surgimento da consciência, da vida inteligente, para evoluir até o ponto que vocês chegaram, até o ponto em que o adversário que vocês derrotaram chegou. Isso é inevitável. Eu sou chamada de eternidade, mas se vocês desejarem, eu deixarei de existir. Logo, eu não sou eterna, como meu nome indica. Porém, há algo mais poderoso do que eu, que é a própria inevitabilidade em si. De certa forma, também é inevitável que alguém como eu, sendo eu, outra criatura, talvez um de vocês, surja e siga adiante, passando às demais gerações, às demais criações, as informações que eu passo a vocês agora. Nada é imutável, mas algumas coisas são inevitáveis. A própria roda não foi sempre como ela é agora. Outras runas surgiram espontaneamente. Outras runas foram criadas deliberadamente pelos portadores da roda em outras eras. E outras runas foram criadas espontaneamente por aqueles que atingiram um grau de poder inimaginável e inigualável. Essas runas, elas foram ou não adicionadas à roda. Quando vocês pensam no multiverso, ele não é cíclico como uma roda. Ele está mais para uma espiral. Porque ele se modifica. Então agora, digam qual é a vontade de vocês. E ela se realiza. Eternidade então não é um ser, obviamente. É uma ideia, um conceito. É que nem o nada, né? Não, mas nesse caso em específico, ela pode ser... essa eternidade que a gente teve contato, essa dessa campanha aí, pode ser uma eternidade que era, sei lá, Dona Maria ali, tá ligado? Só que a hora que ela se manifesta, pode se manifestar de qualquer jeito, só que a eternidade, sim, é só um conceito, tá entendendo? Só isso. Exato. Mas pode ser, pode ser a Zequinha, a Luizinha, que foi a maga do grupo. Extremamente abstrato. É a abstração da abstração. Ela como pessoa física, a velhinha que vocês conheceram, ela não é eterna. Mas o conceito, sim, de que tudo uma hora vai desaparecer, mas é inevitável que isso volte a surgir. Sim. Mas teoricamente ela é uma das poucas coisas que tomou consciência e não quis destruir tudo. E não quis destruir. Porque que nem, o problema não é você. É que nem o nada, se ele tivesse tomado consciência e não quisesse destruir tudo, não teria problema ele estar consciente, ele seria como a eternidade. Ninguém nunca pensou em transformar ela numa runa. Interessante. A runa da eternidade. Pois é. Legal. Todas essas elucubrações que vocês estão tendo também estão descritas no livro. São questionamentos que o grupo que venceu a água fez a eternidade. Siri, oi. Será que você tá lendo aí? Eu tô com um pouco de dificuldade ainda. Vê se eles relatam como eles conseguiram entrar no labirinto pra pegar a terceira parte da roda. Vou verificar. Descobre. Porque a gente precisa entrar no labirinto. Ah, eu acho que é só deixar a namorador puta, né? Agora que acaba as três chances, ela manda você pra lá. Mais um por vez? Então. É muito putice para... Ah, faz a putice todo mundo junto, né? Aí ela manda de uma vez. Vamos ver se tem algum outro jeito aí. Vamos ver se tem como sair. Vocês estavam em si, ela mandou uns par de uma vez, lembra? Vou dar uma olhada se tem algum relato de como que eles fizeram isso, se tem saída do labirinto. Sim. Então, tem entrada. Tem entrada, tem saída. A entrada é fácil, mas é a saída. É isso. Entrada é fácil. Tem escrito. Aqui, Top, tem? Tem escrito. Achei no índice. Saída do labirinto. Porque quem sabe a gente não consegue achar até o canal verde. Sim. Tá descrito assim, um capítulo do livro. E esse capítulo do livro, ele tá descrevendo. O labirinto e a dama da dor. Olha, informations. Tá acompanhando aí, ô Zero Deck? Eita. Eu acho que coisa interessante. Fascinante. Vocês têm que ensinar isso. Leitura. Você quer aprender a ler esse idioma, é isso? Não, eu já ensinei uma lei aqui já. Vou ensinar outra agora. É descrito assim. Quando pegamos a chave de ouro, o enigma ficou claro para nós. Tínhamos que embarcar no único local, que também é eterno, e do qual ninguém nunca volta. Não tínhamos certeza de que era a coisa certa a se fazer, pois ninguém jamais retorna de lá. E hoje entendemos que isso, de uma certa forma, é a mais pura verdade. Assim voltamos para Sigil. E enfurecemos a dama da dor. Viu? Até o ponto em que nossa visão se distorceu e tudo ao nosso redor se modificou e nós estávamos eternamente presos no labirinto da dama da dor. A própria eternidade nos proibiu de descrever esse último desafio. Filha da mãe, eu vou xingar essa vaca quando eu ver ela. Tentei. Então até tomar, boa play. Pois o que há além do labirinto é algo completamente metafísico e de enlouquecer. Imagina que a eternidade ouça tudo, né? Filha da mãe! E aqui tem outra pessoa também que ouve tudo. Ah, Ivan. O Ivan. Diga a eternidade, filha da mãe, Ivan. O que foi isso? Meu nome. É o porteiro da entrada de todas as masmorras. É minha profissão. Viu? Nossa, que estranho. É algo transcendental. A única coisa que eu posso relatar nesse tomo é que, após enfrentarmos duras penas, colocarmos todas as nossas pulsas e habilidades à prova no labirinto, ao fim chegamos ao seu centro, onde encontramos a porta de ouro e a atravessamos. Então, para sair, tem que literalmente entrar. É entrar lá. Entrar para sair. É, foi o jeito que eles fizeram. É. Que é outro jeito ninguém sabe. É. Além da porta, encontramos o maior tesouro do universo, como era dito no enigma. Uma parte da roda. Imagina. Foi surpreendente. Foi... é... foi animador. Foi desesperador. E extremamente tentador. Quando chegamos àquele local. Felizmente nos controlamos e tomamos a decisão correta. Ei, já vi que não pode pegar todos os tesouros que tem lá. Pois a... se cedêssemos à tentação de tornar tudo fácil, como bem disse a eternidade, a inevitabilidade iria nos destruir. Pois, se não a água, outra entidade ia despertar e nós não mais estaríamos prontos para enfrentá-la. E não saberemos se haveria outros capazes de tal tarefa no nosso lugar. Enfim, os fios do destino se entrelaçaram como uma trama e nos colocaram no local onde precisávamos estar. Qualquer desvio num desses fios e tudo poderia ter sido diferente, para o bem ou para o mal. Encerra o capítulo assim. Beleza, é um capítulo de duas folhas. É um capítulo de duas folhas. Não, o capítulo tem toda mais a passagem no labirinto. Tem uma firula. Tá lá, tá, vai 7 páginas em branco. É a descrição do labirinto. Filha da mãe. Censurado. Censurado. Tudo aquela sarja preta. Crossfire. Depende pro governo. Ah, essa eternidade é foda. Não pegue. Não pegue. Interessante. Interessantíssimo. Legal. Que mais? E que aí, mais? Ô Car, você tem alguma coisa aí que fale sobre o nada? Nada? É, o nada. A entidade o nada. Sim, o vazio. Sim. Entropia. Isso. Pega lá. Lendas de Arkham. O nada. Não, o eu não quero esse casar. Tipo. Você tá trolando a minha vida, né, Car? Deram. O que você tá me chamando de Car? Qual que é o seu nome? Katermek. Kat. Beleza. Eu não lembro o nome inteiro. Como é seu nome? Ciel. Ah, Si. Isso. Bom garoto. Sim, Ciel falou todo idioma. É, ele falou do idioma. Bom garoto. É, tem alguma coisa que a gente já não saiba? Uma folhada rápida. Não. Conhecimento básico. É novo. É novidade, né? É, o Kat. Eu quero uma coisa nova. Uma coisa fora do... conhecimento comum, padrão. Mas como que ele vai ter esse conhecimento? Você nunca saiu daqui. Sei lá, ele tinha uma folha de um tomo de outra era. Faz sentido. E como é que chegou esse trem aqui? Vai saber. É o Ina, né? Ela tem todo o conhecimento mágico. Eu quero algo que me diga fraquezas, qual é a essência dele, onde ele fica. Eu vou ter que ir até lá e eu não sei onde é. Não, eu sei, não, mas é... lugar, sei lá. Não, não é. Tem um local específico onde ele fica. Claro que você sabe. É, eu sei, mas... então, eu não quero recorrer a isso. Sabe. Os livros, eles vão se abrindo, né? Aquela prateleira do espaço infinito. O ele puxa um livro. Né? Abre o livro vai e gira até você. Então, cuidado, saiu. Esse livro... Esse livro é bizarro. Quando o livro, ele se abre, aparece do lado, assim, um pequeno gênio mágico. Oi! Posso ajudar? Não, o clipe do Word. Uhum. Ele fala em língua de sinais. É um livro com audiodescrição. Ah, okay. Lá, já tem ele eles já têm topografia já. É. Que legal. Mas como que você vê a autodescrição? Não, não vejo. Okay. Que é isso, o seu rei? O gênio tem cara de argentino. Ok. O gênio. O gênio é carequinha, tem um bigodinho. Okay. É o cara dos barbichos. Em forma de gênio. Informação ali no livro. Tem informação de onde nada está. Achamos! É muito fácil. Ele está em todo lugar. Ai, sério, eu vou bater nesse negócio. Ele é aquilo que preenche o vazio entre as dimensões. Viu? Já sabemos onde ele está. Para você encontrar o nada e o vazio, basta que você cruze a fronteira entre uma dimensão e outra e não termine a jornada. Quando você para no meio, é onde está. Cria um semiplano ou entreplano. Caramba. Eu vou meio que falar, sério, o que você escondeu aí? Eu vou falar por pra isso ele. Que ele sabe de tudo. Você fala pra quem? Pro nada. Ah, é? Ok, não tem resposta. Não, ok, tá de boa. Não tem resposta. É porque eu tô conversando com ele a todo momento. Então, né? Então, são três pessoas que estão... Vai querer dar o beijo no final. Não, eu falo com ele. Cara, não vou deixar tudo aqui pra ele, né? Vai querer dar o beijo no final, né, Orei? Não. Você é doido? Com nada? E se ele assumir a forma do Kylo Ren? O que tem? Aí vai rolar o beijo. Não, assim ele não gosta do Kylo Ren. Ah, ok. Qual a forma do Edward? Não é o tipo desse. Com mãos de tesoura. Com mãos de tesoura. Não, obrigado. Ok. Bem, pelo menos já tá fácil. Porque quando eu fui pra lá eu tinha livre acesso, né? Porque eu era um das pessoas dele. Fraqueza. Não tem. Tem. Tem? É a fraqueza aqui. Existe uma coisa que enfraquece o nada. O tudo. Coisa construída. A criação. Pode fazer uma barreira. Ele não consegue passar. Quanto mais coisas existirem, menor o espaço que ele vai. Interessante. Ele, porém, ele vai se tornar fino. Mas sempre vai existir. E a extensão dele vai se tornar maior. Legal. Porque se for entrar na física mesmo, espaço está sempre expandindo. Sim, então. Exato. Ah, e aí? Quanta informação. Muito obrigado. Faço assim no gelizinho. Namastê. Cara, você nos proporcionou coisas interessantíssimas. Que você não tinha noção. Obrigado, Kat. Agora, você tem alguma magia que interminável pra gente te ajudar? É. Qual? Aqui, ó. Ele pega o grimório dele e tá na magia que ele tá trabalhando. Posso dar uma olhada? Sim. Eu chamei ela de extinção galáctica. Não, mas aí também você também não tá se ajudando, hein? Não podia ser, sei lá, frutas da vida. Pois é, né? Caralho! Não, para pra pensar. Você cria um buraco no centro de uma galáxia. E aí você drena a energia dessa galáxia pra ponta do seu dedo. E aí você dispara contra um inimigo. Uma explosão galáctica. É. Eu até tenho isso. Eu até sei fazer isso, mas eu... Não, porque assim... Eu sou muito devoto de Winner. Adoraria te ajudar a desenvolver essa magia. Porém, eu sou muito mais devoto de Lena, deusa da vida. É. Como eu aprendi com a eternidade, a gente não pode tirar a vida assim. Você vai destruir uma galáxia, você vai destruir vidas. Você vai acabar com elas da existência. Ou então... a possibilidade da existência de vida, né? Então... É, sim, mas é isso aí. De um caso. Não. E você não precisa drenar tudo de uma vez. Mas ainda assim você vai drenar. Você cria um buraco no centro e você vai absorvendo aos pouquinhos. Não. Alguma coisa que não seja de extinção em massa. Vamos lá, você é um cara bom. Eu posso te ensinar o conceito base pra você finalizar isso aqui, mas eu não vou finalizar ele pra você. É, legal. Tá. Presta atenção. Você já tem a base dela. A teoria só é absorver, só que você não consegue absorver em grande escala. Sim, certo? Sim. Aprende a observar as coisas como elas são de verdade, que a gente chama de trama. Como as coisas são na sua essência mais pura, na sua essência arcana. Sim, sim. A partir do momento que você conseguir enxergar isso daí, você vai conseguir, daqui de onde você tá mesmo, puxar energia de três galáxias distante pra você. Só que aí você vai ter que aprender a controlar essa energia. Senão você vai explodir com toda essa masmorra aqui. Entendeu? Entendi. Algo próximo disso? Como as coisas são pelo olhar da magia. Algo próximo disso, pode ficar. É como vocês visão da verdade, mas eu vejo virar forma de um metamorfo. E eu vou ver como que a magia cria essa coisa. Quer ver uma... Quando você está ensinando, eu vou lá copiando os... Uma magia simples que você consegue entender isso. Mísseis mágicos. Suponho que você saiba fazer míssel mágico. Sim. Ok, míssel mágico, a energia que sai dela... Foi, na sua bunda. Imagina que a energia que sai dela é a energia que você absorveu como mana do universo, que te proporcionou isso, você canalizou ela e só mudou o fluxo dela. Imagina que você tá nesse ambiente, tudo emana energia, você consegue criar um super míssel mágico concentrado, só que com poder suficiente para devastar uma galáxia. Só que eu acho que seu corpo não tá pronto, não tá preparado para isso. Eu já consegui... Acho que foi uma estrela que eu consegui fazer, né? Lá em Valkyria. Valkyria, né? Acho que foi uma estrela que eu consegui fazer. Só que meu corpo não conseguiu suportar, ainda. Você pode demonstrar? Tem um salão aqui que não tem problema. Não, não tem como destruir? Não destruir esse... Você consegue fazer um espaço pra não destruir? Eu imagino que sim, deve ser difícil criar um semiplano, né? É, não é difícil. Eu vou tentar fazer em baixa escala, pode ser? Algum objeto que você tem aí que eu não se importe de destruir. É, esse vaso aqui. Ó, temos o vaso aqui, certo? Certo. Vou puxar a energia do universo. Isso aqui quem tá me proporcionando é o universo. Tudo é energia, absolutamente tudo. Presta atenção. Eu faço uma bola de energia, tipo um Rasengan, bem pequenininho, tá vendo? Na verdade é uma Genkidama. Tá vendo isso aqui? Sim. Ó, presta atenção, ó. Energia bruta. Energia bruta, é ela na sua essência verdadeira, ó. Tá vendo? Só vou encostar ela, mas, tipo, pra Spotify eu vou... Pra não expandir. Isso aqui. Deixa eu ver. Ele consegue fazer uma esferinha pequena. Isso, aí ó, parabéns. Pronto. Agora eu vou completar minha magia. Pronto, estamos compartilhando agora. Espero que o Ina me agracie ou me perdoe por isso. Eu gostei de vocês. Bom, Cira, já terminou de copiar? Terminamos. Tá no gênio. Chegou a primavera. Eu acho que você tá puxando energia do lugar errado, você tá deixando portais abertos. Nossa, quantas fadas! Aí a Manel também, quando tá cheio. Chegou a primavera. Já? Falta um mês, né? Ah, não. Falta um mês já. Pelo verão, né? Pelo calendário, oficialmente falta um mês, né? Mas Siriri já é um sinal. Daqui pra frente vai ser difícil esfriar, né? Acho que é pra vez mais cedo. Olha, logo vamos estar que nem em Evangelho. Um eterno verão. Embaixo do sol. Bom, ele pega os livros dele, ele continua estudando, ele fica fazendo pequenas esferas ali. Ele pega o vaso, um outro vaso, ele faz, destrói o vaso. Aí ele fica interessado ali. Né? Aí ele pega, forma uma esfera, aí ele mexe ela pra cá, mexe ela pra lá. Conforme ele vai fazendo essas experiências, você sente a trama vibrando, top. Você percebe que ele, de alguma forma, ele tá conseguindo sentir a trama mágica e conseguindo manipular isso. Tá? Ele tá evoluindo com esse conhecimento que você passou pra ele. O que vocês fazem? Eu tô lá copiando os livros enquanto isso. Tá copiando os livros? Enquanto a Tov tava lá ensinando, eu falei, enquanto você tá ensinando, eu vou fazer umas cópias ali. Gente, vocês me dão licença, eu preciso usar o trono. Fique à vontade. Já vou. Tá bom, Vier, por ali, ó. Eu já percebi. Tem um salãozinho anexo ali que tem um banheiro. Entendi, não. Você não quer me dar umas estantes? Eu disse. Você quer me dar umas estantes dessa não, ô... Cat. Você quer uma estante mágica dessa? Oh, quero várias. Eu tenho muitos livros. Ali naquela cômoda ali, abre aquela gaveta. Tá vendo essas caixinhas aí? Pode pegar quantas você quiser. Ok, é tipo iruíro? É tipo iruíro. Ok. Quantos estantes tem ali? Ah, tem... Quantos lados tem essa sala? Quatro. Quatro. Tem quatro estantes. Na verdade, tem... Seis estantes. Tem duas portas. Tem mais, né? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso sete. Aí, tem sete estantes. Sete estantes ali. Peguei sete. Mais sete. Eu acho que vai dar pra pode estar na toa aqui. Vou abrir meu plano ali. Vou pôr os estantes lá. Quando você canaliza poder mágico bruto e passa por cima, runas brilham em cima da caixinha, tá? E ela vai crescendo e forma uma estante gigantesca. Ok. Fica fazendo um bagulho dele. Tô, não, ele me deu umas caixinhas de que vira estante. É? Conforme você vai colocando os livros, eles vão pro fundo assim, e eles desaparecem e aparece espaço pra colocar mais livro, e você vai colocando. Aí eu falo, Fives! No Fives ele aparece. Isso vai ser bem útil. É, eles são mais conhecimento mágico esses. Mais trabalho pra mim. Fico feliz. Isto fica feliz em ser útil. E ele vai e ele começa a organizar tudo. Ok. E assim, você vai colocando os livros eles desaparecem. E aí quando você olha assim, imagina como se você tivesse livros assim, em várias camadas, uma estante dessa largura, você coloca várias camadas de livro na prateleira. Sim. É assim que você enxerga quando você olha por cima. Quando você olha de frente, é só uma carreira de livros. Tá? Aí você levanta, dá uma olhadinha assim por cima, você vê várias camadas de livro lá pra trás. Você consegue ler todos eles. Ok, que legal. E aí quando você pensa num livro, você afasta todos os outros e vem só aquele livro. Da mesma forma que a mochila mágica faz pra te entregar um item. Muito bom. Agora você tem a estante de carga. Estante de carga mesmo do espaço antigo. Ok. Que bicharada. Beleza, vou pegar as coisas ali. Organizou sua coleção. Muito obrigado. Alguma coisa que possamos saber sobre o gênio? Não. Nossa, não? Que rude. Tá, uma coisa, eu não gosto dele. A gente percebeu, não precisava nem ter falado. Você quer tomar o lugar dele, né? Não. Por que você não gosta dele? Fala, vai. A gente morre nada. Fala, vai. Sabe porque ele é um gênio das trevas? É. Qual que é o problema? Não gosto. Das trevas ou do gênio? Dele. Dele em específico? É. Você é das trevas também? Eu? Mas você é maldoso. Eu quero saber se ele tá mentindo. Não. Ele não tá mentindo. Pior que ele não é mesmo. Por quê? Se fosse maldoso, me surpreendeu. É verdade. Eu não sou maldoso. Que bom. Eu sou neutro. São os piores. Eu não ia gostar de ver isso se fosse mal. Mostra o olho pra ele. Sabe ler esse diagrama? Caraca! Ai, que bizarro! Sim. Eu consigo ler todos os idiomas. Caramba! Como você fez? Como você tatuou isso? Deve ter dormido? Não, não é meu olho isso aqui, ó. Virou Piratas do Caribe. Virou! Daquele tapinha aqui na. Oh, God! Ai, eu achei que fosse seu olho, mas parece real. Ah, na verdade é, mas não é. Ih, mas vocês são cheios de surpresa. Por isso que eu uso isso aqui. É. Permanentemente. Por isso que eu uso isso aqui. Se ele tirar. Eu tiro ele só lá pra cima. Que engraçado. Tem um segredo essa venda, é que você não tá ouvindo, mas ela tá constantemente falando: adivinha quem é, adivinha quem é. A hora que você responder, ela sai. É a venda. É o sarrasco. Caralho. É isso que tá voando? Um monte de cara indiado? É, um cara indiado. Tá enchendo o pôr do saco. Então vamos pro... Bem, agradecemos as informações. Obrigado pelos livros. Obrigado pelos livros. Acho que a gente vai indo. Tá bom. Boa sorte pra vocês. Obrigado. Eu acho que o Wina vai me castigar por não ter lutado contra vocês. Ah, não. Fica tranquilo. A Wina é de boa. Mas você pode... Daqui a pouco você vai conversar com ela pessoalmente. É. Sério? É a hora. Sim. Que a gente acaba a masmorra, só que some, né? É verdade. Aí você vai falar com ela. Bom. Diga que ajudou, tá tudo certo. É. Não. Não seja por isso. Eu quero tentar. É que está embaixo da luz. Sem problema. Já, eu quero tentar um contato direto com o Ina, já. Ok, hein? Se quiser, acho que dá pra pagar essas e deixar aquela. Vai ficar um pouquinho ruim da gente ver. no caso, os deuses não são por universo, né? São deuses só pra todo mundo, né? Ou, tipo assim, igual aqui, tá no mundo invertido. Ó, tipo assim, a gente tá no mundo invertido. Certo. A Ina daqui não é a Ina de lá. Não tem o Ina aí. Não, então, é isso que eu disse, é só o Ina de lá. É, só existe o Ina de lá. Isso aí. As construções, os locais, eles são espelhados, né? As criaturas não. Ah, tá. Na masmorra é uma exceção. Ali no caso é. Mas tipo, é a masmorra em si. Ah, que bom, tipo Avatar. Quer dizer, Avatar não é. Não é Avatar, é só representante, né? Tá difícil. A gente tem aquele comunicador com o Calmir. Sim. Então, quero usar ele pra tentar conectar e falar com o Ina. Diz que 2. Qual é o ramal da Wina? Não, acho que é disque 20. Disque 20. É disque 20. O ramal da Wina é 8. Ah, calma aí, você me ouve. Sim. Transfere pra Wina. É, por gentileza, se possível for, gostaria de conversar com a Wina. Está tudo bem com vocês? Estamos ótimos, estamos na penúltima sala do desafio da libertação de Valkyrie. Lá era a clave. Oi? Peraí, não é por esse nome, né? Que é conhecido isso, né? Eu acho que é. É por isso? Por esse nome? Como é que eu tô usando metajogo? Não sei. Não, é isso mesmo. É que ele acha... Ele foi destruído o Arton, então deve estar confuso pra ele. Por isso que eu falei, de libertação. Vocês nunca falaram pra ele onde vocês estavam. É, nunca perguntou também? É que eu tô entrando em comunicação agora. Né? Estamos vocês estão onde? Estamos numa masmorra que liberta Valkyrie. No caso, era a clave, que é como se fosse um espelho de Arton a gente tá. No mundo paralelo à arte. O que vocês estão fazendo aí? Estão perdidos? Não. A gente está aqui conversando. Eu posso liberar o áudio para eles? Dá pode, fazer? Pode. Não, a gente está atrás da um pedacinho da roda lá. Ah, entendi. E aí, o que tudo indica, na hora que a gente termina a libertação de Aeraclave, a gente consegue um pedaço. José me marcando. Compreendi. Bom, eu vou chamar o Ina. Por favor. Aguarde. Aguarde na linha. Para ser atendido por Ina. Ligação é importante para nós. Tem musiquinha de espera. Tá. O Ina não demora a chegar. Tá? Vocês ouvem a voz dela. Toff. Oi, meu Deus. Você me chamou? Sim. Eu estou atrapalhando? Não. Desculpa, eu estava só tomando chá com o Gênio enquanto aguardamos aqui. A Gênio. Estamos aqui na sala que seria equivalente ao seu desafio aqui na torre da libertação de Valkyrie, a Aeraclave no caso. E ao que aparenta a gente está com... Qual é o seu nome? Eu esqueci. Eu tenho dificuldade com o nome, desculpa. Catar de karatê? Catar? Robô de Catar. Entendi. Enfim. Catar-mec. Você ouviu ele, né? Ela tá te ouvindo, tá? Só pra. Wina, minha deusa! Eu não tive opções. Eles me derrotaram. Sim. Calma. Sem nem me atacar. Na verdade, eu levei ao pé da letra, eu não quis o combate, eu quis partilhar conhecimento. Eu ensinei a ele sobre a trama, mais ou menos sobre a trama, e como que funciona a energia que você dispõe pra gente no mundo. Tá? Só queria deixar isso bem claro, porque ele não foi a gente não tratou ele como um adversário, mas sim como um semelhante na obtenção de informações da magia e coisas do tipo. Sim, então, eu compreendo. Ele não tem poder pra derrotar nenhum de vocês. Isso foi cruel. Não, isso foi a realidade, moço. Bom, enfim, logo estaremos aí. Temos que passar pelo gênio do seu desafio aqui. E creio que daqui em algumas horas retornaremos aí com mais uma peça da... Quer dizer, com a primeira peça da roda. Certo? Então, que boas notícias, Top. São excelentes notícias. Ai, eu não sei o que, que esse negócio tem da sua sala aqui, que é um cheiro, é uns bichos que fica. Por Deus. Cheiro, cheiro de magia. Ah, eu falei que era cheiro de magia. Ah. Sinto um cheiro de perfume. Ah, perfeito. Então era... impregna, mas... Enfim. Mas é bom, né? É, mas... inebriante. É. Exato. Me deixa... Como me deixa, magia. Me deixa tonta. Eu senti mais... Só... O que quer dizer? Ah, filha de uma égua! Bom, eu vou deixar você tomar turma. Eles estão atacando a gente, eu vou deixar vocês aí tomando chá. Depois a gente se fala, tchau! Aqui, sei lá, velho, tô ilustrando tudo minha barba, esses caras. Eu vou apagar essas luzes aqui e vou deixar elas dali. Saiu? Saiu. Caralho. Gente, é ficado grudado. Apaga tudo por um momento, que aí eles vão pro poste. Deixa só esse aqui, ó. Não, apaga tudo, eles vão pro poste. Ah, eles vão pro poste. Eles vão lá pro poste e aí depois acende. Mas olha o monstro no poste, dá uma ligada. Então, eles vão lá pro poste e depois acende. Eu não tô enxergando nada agora. Precisa de uma lanterna. Estão indo, ó. Já tá, ó, tá tudo tá saindo. Teste, por enquanto, tá de boa. Eles estão tudo saindo, ó. Tem tudo de boa. Bom, então é isso. Tá tudo bem agora, o Karma... Catarmec. Catarmec. Então a gente vai lá pro Gene, ok? Tá bom, padinha. Então, seja prudente naquilo que na finalização da sua magia, por sim. Favor. Sim. Ei, grandes fogos, é difícil. Isso, até porque se você souber que você destruiu o universo, a gente mata você, tá? Você destruiu o universo, vocês não vão conseguir. Sério, eu destruí ar também, você o quê? Gênio! Bora! Desculpa aí! Fala! Vocês vão saindo e deixam ele com um cara estupefato pra trás. Gênio, né? Conversou com vocês, deu tudo que vocês queriam, deixou copiar os livros, deu stand presente e você solta uma bomba dessa no final. É, foi mal, foi o meu. Larga um coboldzinho lá. Na minha boca, esse filho da puta. Tá resolvendo muito, não. Aí viu um punhado deles saindo. Não, lá tô sentindo um monte voando em mim. Nas pernas. É porque você tá iluminado. Não, tem um pouquinho. É, foi embora um monte, falei. Só... Deve ser os que estão sem asas, então. É porque você tá bem na direção da luz. É. Exato. Puta, pode crer. É que você brilha. Eu sou chato. Estrelinha. Você pegou o objeto verde na lixeira? Comeu, passou no pau. O Césio 137. A galera fez isso. Os caras de noite chegou. Maria, vem que vê o trem brioso. Mas o que é isso, gente? E aí criaram uma camisinha neon. É, pois é. A primeira foi a Maria. Beleza, vamos descer então pra ir pras três salas que tem anexo ali. Sente só essas três aqui, faz foda. Não tô enxergando nada, tá me dando desespero. Vamos jogar assim, que aí fica acho melhor. Eles não vêm na gente, tanto. Ok, o que vocês fazem então? Vamos ao outro gênero. Continuar descendo. Salas tem aí, os três anexo. Quadradinhos? Isso. E vamos pro do meio. E vamos. Isso, depois a gente abre uma passagem pro gênero. Vocês vão estuporar o negócio então. Não, a gente vai fazer uma leve alteração momentânea. Ok. Tipo, você chega no gênero só aqui, ó. Oi, gênero! Por essa você não esperava. Opa, bom. Vou esperar vocês por ali, ó. Vocês entram em qual salinha? Direita, na esquerda? Meio. No do meio? Isso. É. Salinha, okay. Qual salinha? Qual salinha? 10. A saleta do meio, pra não gerar confusão, dentro dela tá cheio de comidas. É assim, ó, um local que tem um banquete ali preparado, tá? Pra quem quiser se fartar. Tem diversas comidas ali à vontade. Das últimas duas e vezes toda não deu certo. A comida, como todo que tá ali, brilha. Pelo sim, pelo não, ainda não é tão malvado. Pelo sim, pelo não. A loja do a pet shopping. O que você está comendo, Sierra? Sei lá, calma. O que tem lá? Calma. A tâmara. Existem bebidas. Ok. Existem carnes. Existem legumes. E existem frutas. E existem doces. O que você está comendo? Vamos lá. Um doce. Carnes. Legumes. Um doce. Bebidas. Frutas e doces. Cada um deu um defeito. Estão comendo um doce. Está comendo um doce? Isso. Queijadinha. Okay. Não. Imagino que é o que mais faz mais sentido, que é o que é mais difícil a gente ter. Certo. Gorate. Okay. É. Tem uns doces ali totalmente exóticos que você nunca tinha visto em toda a sua existência, tá? Tem uns doces que eles parecem uma torre de castelo, assim, coberta de castanhas, assim, com parecem ser fios de palha. Tem um outro doce que ele é branco, cortado em quadradinhos, parecem tijolinhos. É esse. Torrone. Não, isso é raleu. Raleu? É a comida árabe aqui. Conheço torrone. É. São os doces árabes. Então, esses quadradinhos são raleus. Ok. Tem de vegetal. Você come um raleu. Ok. Beleza. Comeu o docinho. Joia. Sussurros. Tá, Thalissa, mas... atrás de você. Você trouxe? Tá aí, ó. Até a menina tá virando. Que caminho, que caminho, caminho. É bom ruim, né? Evoluindo. Cara, tá um monte, velho. Tá um monte, você viu? Tá no, bruto, no, eu no, vi. No caralho, é um texto esse raleu? Sim. O que você sente? Você sente o gosto da pasta de tahine. Tahine. A linha? Tem uns que são subterrâneos. Não, não, não. Um galagazinho que você pegou, vai. Não, é um galagazinho. Poxa! Eu gostei, mas fiquei triste. O que é isso que você tá comendo? É raleu, é doce. Não, raleu. O que é raleu? É um doce. É uma pastinha de uma... de gergelim com açúcar, basicamente, vai. Bem grosseiramente é isso. Não me davam açúcar quando era pequeno, quando ficava elétrica. Faz sentido. Embora isso seja um mito. Segundo um mago que você estudou, Top, Fianor pelo algum dia, é uma mistura de areia com cola de sapateiro e açúcar. É. Eu prefiro vegetais. É. É a base. Não, mas eu não tô mais em Itamorá. Eu queria experimentar isso daí. Eu quero vegetar. Onda do inferno! eu vou comer meus vegetais. Tem certeza? Eu acho que você só deveria comer uma coisa daqui e escolha bem. Por quê? Feeling. Tive um feeling. Não, eu acho que eu deveria comer, mas meu sexto sentido tá me dizendo uma outra coisa. Não, eu acho que você deve comer. Então, mas eu acho que... Vegetais. Vegetais? Só que eu queria comer uma coisa diferente, porque esse doce não é comum lá. Mas... Não é, mas é muito bom. Eu recomendo. Mas eu vou nos vegetais, faz tempo que eu não como vegetais. Vegetais? Fala de novo o que tem aqui. Tem carne. Aham. Uhum. Tem legumes. Ok. Até eu esqueci. Carne. Tem legumes. Doce. Tem fruta. Fruta. Fruta era 4. É, então, eu acho que é carne, legumes, vegetais, frutas e doces, é isso, né? E mais alguma bebidas. Coisa? Bebidas. Carne, legumes, bebidas, carne, legumes, frutas e doces. Frutas e doces. Vamos aos legumes, leguminosos. Não falta alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Não, vai, pau. Mas escolha bem. Legumes, tô nos legumes. Você sentido diz que eu posso nos legumes. Ok. É que tá permanente, esse sentido, né? É, esse sentido tá permanente. Vai comer legumes, Toff? Sim. Certeza? Uhum. Ok, me dá os sussurros. Peraí, o que o Celerim vai comer? Você vai comer, Celerim? É, são bons? Não é vai uma... fazer mal? Eu... Não! Mal nenhum, tá doido? Eu vou pegar bebida. Bebidas? Então tá os sussurros. Ok. Não, então não precisa dos sussurros. É. Você não já comeu a sua opção. Só uma opção faz efeito em vocês. Sério? Sério. Não adianta comer outra comida agora. Ah, é. Não, isso é. Achei, fiquei putaça. Alguém comeu carne? Não. Alguém comeu legumes? Eu. A tua foi vegetariana, né? Você ganhou um bônus permanente de mais 5 na Constituição. Caralho! É, eu nem tenho Constituição. Ganhou 100 de vida. Parabéns. Eu ganho mais quantos? Finalmente! Ah, não. É mais 5 na Constituição. Mais 5. Desculpa, mais 6. É, só eu ia falar, é mais 6, né? Mais 6. É, só 60, né? Porque... Alguém comeu frutas? Não. Alguém comeu doces? Eu. Ok, mais 6 no carisma. Alguém comeu bebidas? Eu. Um bônus permanente de mais 6 na sabedoria ou na inteligência. Não, não posso trocar, assim. Não. Não posso trocar. É, por isso que eu falei, vá. Não, eu fui pelo que o meu personagem consumiria. Ok, é isso. Toff não beberia, Toff não comeria carne, por exemplo. 39 dá quanto de bônus? Dá 14. Oh, cara, eu tenho um 39 na minha ficha, eu perguntei. Que é 28, né? Diretor 2. Nossa, os legumes estão com um gosto diferente, defumado, coisa que eu não costumo comer. Uma delícia, né? Nossa, eles estão me dando uma saciedade absurda. É como se eu... Se meu corpo estivesse sendo desintoxicado. Eles possuem um tempero diferente que vocês nunca provaram. Eles são temperados com magia. Tompeiro. Com magia. O tompeiro. Vou ter que fazer, refazer minhas contas. Ai, ai, ai, fazer as coisas retroativas. Retroativas não, realimentação não dá certo. Eu posso abrir a passagem aqui já? Tá todo mundo comido? Pode, pode. Pode, pode? Pode. Eu vou perder um tempo aqui. Eu abro a passagem ali, é pedra, né? É tipo um castelo que a gente tá, né? Alguma coisa é, assim. É. Então eu vou tentar, vou abrir a passagem ali direto pro guardião. Tá, você abre, cria um túnel. E aí vocês saem numa câmara funesta, que contrasta com o restante da masmorra. Não há arco-íris aqui, somente tochas de chamas demoníacas. As paredes dessa câmara são enegrecidas e adornadas com cenas de escravidão e tortura. No chão, Top, conforme você vai cavando tudo e entrando, você vê o círculo de viagem planar e parece ter sido traçado com sangue no centro da câmara. É, logo à frente, sobre um trono, repousa um imenso humanoide de pele negra, olhos vermelhos e dois pares de chifres retorcidos, que lembram um demônio. O Neuron. Um par de asas membranosas farfalha enquanto seu olhar dispara ódio puro contra vocês. Ah! Oi! Esse carinha aqui está lá diante de vocês. Que gênio! Caralho, o gênio parece um demônio! Caramba, que diferente. Guardião das Trevas. O Neron. É... É o nome dele aqui. Darkazian. Darkazin. Darkazin. Ele é um gênio das trevas. Ainda assim, um gênio. Um gênio das trevas. Ok, acho que agora tá tudo certo. Adentramos? Vocês entram? Sim, sim. Ok. Quando vocês entram, ele tá lá no trono, sentado, todo arrogante. Vem vocês chegando pelo buraco pelo que lado. Vocês abrem na parede ali. O cara só aqui, ó. É Darkazin o nome dele, isso? É. Darkazin. Vocês são especiais. Não. São melhores do que eu imaginava. Astutos não vieram pela entrada principal. Não, ia demorar muito. Mas é... Eu esperava que vocês chegassem mais enfraquecidos aqui. Improvável. Mesmo pela passagem principal. A gente não teve nenhum combate. Ora, ora. Nem infinito. Katarmek foi para vocês, então. Não, ele é muito legal. Ele tentou fugir, inclusive. Não, também não precisa falar mal do cara, né? O cara ajudou a gente. Como sempre. O cara deu a biblioteca pra nós. Um covarde. Quando você é um kobold, você aprende isso, né? Bem, não há necessidade de conversa fiada. Sei porque vocês estão aqui. Ah, então libera pra nós aí o círculo. Não. Ah, não precisa de combate, vamos lá. É o Ina é uma pessoa civilizada. Ela pode até ser. Ah, eu desejaria que você liberasse o círculo pra gente. Ora, ora, eu não sou governado por essas artimanhas. Mas você não é um gênio? Sim. E sim, eu realizo desejos. Então? Mas só os meus. Então você não realiza desejo. Ah, realizo sim. E os dos meus clientes? E o que, que precisa pra ser seu cliente? Você quer comprar um escravo? ela consegue que o escravo pra dizer. E calma, criança. Em forma de adulta. Que pô, sabe não. Conjurar magias. Não, obrigado. Um anão do Spellcaster. Que tal um dragão? Em forma de elfo. Eu já tenho. Ascendendo. Já tenho. Ele tá falando da gente. Eu sei. Você tá querendo vender a gente pra gente? Sim. Mas a gente já se tem. Mas não da forma como eu proponho. E qual a forma que você propõe? Subserviência. Sem livre-arbítrio, você fala? Livre-arbítrio? Será subordinado à sua vontade. Uma sugestão. Ela ia ficar muito mais calma, mas sei lá. Eu gosto às vezes dela puta. É, então para de conversa que meu olho já tá pegando fogo aqui. Já. Calma. Posso aí, transformá-la na sua puta. Tô me segurando ao máximo. Não, que isso? Que horror, Jé, cara. Proposta? Muito boa. Não. Jé. O preço não é alto. Sem almas. Eu arrumo putinha pra você. Eu não preciso de uma putinha. Obviamente, deve ser o Léo e mal que ele é. Desculpa, Brad. Não é Léo, não. Neutro. Não. Neutro e bom. Neutro e bom. Caótico e mal. Caótico e mal. É. Okay. Posso, perversão em pessoa. Posso fazer, então, meu teste de... Agora nem eu lembrei, né? De sabedoria. Sabedoria! Teste putice. Vai ficar putinha, dona Top? A cara é mal, né? Ah, a venda não ajuda alguma coisa ela não ficar puta? 16. A venda não, a venda não dá nenhum bônus nesse sentido. Mas foi pra isso que eu pus a venda. Não, foi? Foi pra ela não ficar vendo a trama. Não, a venda, não, a venda foi pra ela não ficar puta enquanto ela não quisesse. Não, no caso é independente. A presença do cara, o cara é maligno. Entendeu? A presença do mal que ativa isso, ainda mais que eu tô com um olho que é a runa, que aí ativa o espírito da vingança. É o fato dele ser maligno. Deixa eu só lembrar como que é o cálculo, que eu esqueci. Filha de uma égua. Enquanto isso, eu vou conversando com ele. E aí? Não, a gente não quer. A gente não tem almas pra dar. Você só barganha almas, é isso? Não. O que você barganha mais? Vidas. Sério, você só tem eles pra me dar? Eu não quero eles. Eles eu já tenho. O que mais você pode dar? Katarmek seria uma boa opção? Não, eu não quero pessoas. Pessoas eu tenho a hora que eu quiser. Não da forma como eu proponho. Eu imagino que sim. Até é melhor. Formas melhores, mas... Vamos lá, qual que seria um bom acordo pra você liberar o círculo pra gente? Não há acordo. Puta que pariu, esse cara tá trolando, hein? Por que não? Está bem. Ah, gosto assim, vamos lá. Vamos conversar. Isso, vamos lá, ô. Chegue mais perto. Não, não precisa, eu escuto bem daqui. Mas Mas eu não sou meio surdo, ele tá mentindo. Você tá mentindo pela minha cara, fila da puta! Não, não estou. Tá sim. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Não, não estou. Pra que você quer que eu chegue mais perto? 16. Nesse caso aqui... Para conversarmos, temos uma conversa particular. Ele tá mentindo. Não, eles podem ouvir, não tem problema. Mas eu não quero que eles ouçam. Cara, eu ouço até se não quiser. Não vai adiantar. É tudo fofoqueiro aqui. No caso, ele é baseado no... No caso, ele é baseado no tanto de alma que eu tenho. Eu tenho que tirar um D100, eu tenho que tirar maior do que o meu número de alma. Como eu tenho alma, então eu vou colocar o que é o bônus do referente ao... O atributo, que no caso é carisma. Então eu tenho que tirar um D100 e tirar acima de 43. Ok. Vixe. Que bom que não comprou, valeu. 59. Então eu tirei acima de 43, então eu tô. Ainda tá, tô tranquilo. Tá minha. Se controlando. Ah, esse cara. Para. Não para. Você vai ficar conversando com ele ou a gente vai sair no soco? Ah, é que eu não queria sair no soco. Não vai ter jeito, você não tá vendo ó, toda essa maldade dele? Eu não vou conseguir me segurar por muito tempo, Ciro. É, eu não vejo a maldade não, Toph. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo mais do que eu deveria ver. Todos esses pactos que ele faz, todos esses negócios, esses desejos aí, só acaba com a vida das pessoas. Olha, moço, eu vou falar com você assim, bem rápido, senão a Toph vai matar você já. O pai ganha alguma coisa com a gente antes da menina matar você? Porque isso aí você libera, a gente vai embora, você continua vivo. E aí depois você pode voltar lá pra Winda tranquilão. O que você acha? Esse cara não serve o Winda nem. Claro que ele serve, se ele tá aqui, ele serve o Winda. Você serve o Winda? Sirvo. Viu? O Winda não faz tá distinção. Mentindo, não. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Então. Tá pior que tá mentindo mesmo. É lógico, o Winda jamais aceitaria isso. Mas a Winda não distingue bondade. Ela, você só tem que seguir os dogmas. Seguir os dogmas não importa se você é bom ou mal. Mas o cara disse que não gostava dele mesmo. Eu acho que ele roubou o lugar de alguém. Ah, é verdade. Você roubou o lugar de alguém aqui? Não. Então por que você tá aqui? Eu conquistei por merecimento. Deve ter matado o último. O meu castigo eterno. Ah, sério, seu castigo. Também era um... A Winna puniu ele. Puniu ele pra ficar aqui. E aí, o que você quer pra gente, pra liberar o círculo pra nós? Antes da Toph te matar. Porque senão ela vai te matar, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que não. Sério, essa é a última masmorra. Com certeza ela vai te matar. Ah, é a última? Vocês já passaram por todas as outras? Pois é. Vocês parecem ser fortes. É, exato. E eu não queria que ela te matasse assim, então... Deixa ela tentar. Tô tentando impedir, então. Ele tem alma? Tem. E aí? Na real, ele é uma alma, né? É. É só pura alma. Dá pra fazer um acordo? Dá. Diga. Ele tá mentindo. Ah, mentindo. Ah, dá. Tá vendo aquela prateleira ali atrás, onde tem uma lâmpada? Não, se vira, se ele. Pega ela pra mim. Tá escrito trouxa na minha cara? Está. Olha naquele espelho ali. Ele tá mentindo. Não dá de usar. Olha naquele espelho ali, você vai ver. Não, obrigado. Eu passo. É, a gente vai ter que. Só batalhando com você que a gente vai conseguir liberar o círculo? Sim. Ele tá mentindo? Não. É, pode matar a Toph. Certeza? Ele não, só, é o único jeito. A gente tem que derrotar ele, então. Ele não me parece uma boa alma. Você parece bem com vontade de espancar ele, também não tá afim de fazer um acordo. Ele tá sentado ainda? Tá sentado ainda. Tá. Levanta, você não quer bater em alguém sentado. Acho que vou ficar sentado então. Então eu vou te botar de pé. Ele faz assim com as mãos. Ele tá com essa preparada, não tá? É, mas se for magia a gente vai dissipar. E não é magia. Dá. Eu não consigo fazer. Tá meio xoxo aqui do lado. Da... O círculo mágico que tá no solo que parece ser traçado em sangue, os fios de... aqueles veios de sangue, eles vêm na direção de vocês, vêm na direção de vocês, vão na direção dele, se arrastando como se fossem, como se estivessem escorrendo na direção dele, vem subindo pelas pernas dele assim, e isso tudo assim, é muito rápido, muito veloz. No momento que ele estica as mãos assim, aquilo sobe pelas pernas dele, sobe pelo torso dele, vai para os braços dele, e ele dispara uma rajada de energia escura, de obliteração. Parece que é obliteração, gente. Ok. Saving throw? Ou você vai jogar pra nossa CA? Deixa eu entrar aqui. Ué? Cadê? Cadê? Cadê meu poder? Esse Ventura. Você não é coisa? Que dedo machuca. Cusão do caralho. Esse filho da mãe do gêmeo é muito louco. Ele não fez completo. Vai concluir. O gêmeo é pior que o GPT no momento, eu acho. Mas o Pro tá bom. É. Descobri que dá pra ter Gemini Pro de graça pra quem é estudante. Ponto Edu. É? Ponto Edu. Você usa um e-mail institucional, cadastra. É que o. Já era. O da Fatec é de domínio diferente, não reconhece. Não reconhece? Só reconhece quando tem ponto Edu. O meu mas não o é não ponto, ponto Edu. Não? O da UFSCar é ponto. UFSCar.br. O da Fatec o pessoal tem todo um. E ele é um. Acho. Ele é um e-mail do Google. Talvez isso auxilie, né? Porque já é. Faz parte do Google, porque a UFSCar tem convênio com o Google. É, né? O nosso é da Microsoft. Ah, talvez você consiga o... Copilot. E é bom também. Quando manda o usuário tomar no cu. Ok, vamos lá. Cadê? Cadê? Destruição total. Recarga 4 ou a 6. Salvaguarda de constituição. Deixa eu achar. Destreza vai pela metade, o raio é de 18 metros. É o poder da dragoa? É, o poder que eu tenho. Perdão, é o comunista. Nossa. O cara chora, Isaac, essa figurinha. Puta que ok, CD 62. Diga do que é, já. Constituição. Constituição. Uhum. É na sala inteira? Uhum. Passei. Agora eu consegui a Constituição. Olha! Oi. 12. Não, a gente é 15. Vou rolar e ficar com o segundo resultado. A gente é 15. Gasta. Ah, tem um ponto de vida, é verdade. É. Passei. Ok. Passou? Obrigado, Gui. Passei. Vocês vão tomar só metade. No caso, isso aí é um. Isso aí é. Não, meu. Isso aí é. Tipo, o ataque ele vai acertar do QG. Tem raio. Uhum. A evasão não funcionaria. Uhum. Tá. Não é porque é evasão só pra destreza. O negócio é ele ocupa, é ele ocupa todo o espaço, sem chance de escapar, tá? O que você tem que fazer é tentar resistir a isso. Não dá pra desviar. Mas com a magia que eu fiz lá na gente, a gente vai tomar só um quarto. É eu. Essa magia tá ativa? Oi? Essa magia tá ativa? Toda vez que a gente entra em algum lugar, eu tinha descrito que eu ia assim, ele faria. Essa magia que foi a magia que a gente combinou, você lembra? Combinada? Não, mas eu não falei que eu tava ativo, então não tá feito não. O meu, mas nem só com 20 eu passo. Nem então, com o ponto divino? Mas passa com a Lisbeth e com o cajado. É verdade, tem mais 10. Nossa! Tem mais 17. Eu passo, bom, não preciso nem jogar dado. Vai ser metade, eu vou jogar 2 dadinhos. Todos bons por 3, hein? Sendo a Lisa, 24% só, vai ser um dano baixo. Quanto? 24%. Vamos enrolar essa porra aqui. É, o meu deu 40 até, sabe? Não, 40, não. Ah, 92. 92 é melhor que 24. 62, pô. O TS. Então vamos lá, dando 90%. Gastar o ponto divino, aí eu passo. 90%. Caralho. É metade. Então vamos no 30 de 8. 30 de 8, 90%. Ok, vocês vão tomar 216 pontos de dano obliterante e 216 pontos de dano de concussão. Certo. Tudo mágico. Isso é uma rajada, né? Não é um, exatamente uma rajada. Por quê? Com a dúvida. Eu não posso exatamente, mas pra é exatamente, mas é uma rajada. Não pode voltar pra ele. Só volta raio. É, não. Não, não necessariamente. Posso voltar um ataque. Eu abro um portal. Ah, o buraco de minhoca. É, o buraco de minhoca. É, não, é o do nada, não o... Ah, não o arco-íris, é. Tá. Reversão funciona. Ah, então eu vou fazer. Funciona só o dela ou tudo? É, como é que funcionaria? Nesse caso. Porque senão eu já protejo os amiguinhos. Eu gosto. Deixa eu ver. Reversão de dano, porque ele também tem. Pra reverter a reversão? É. Já brincamos disso algumas vezes. Já brincamos disso algumas vezes. Quem reverte os revertedores? É, quem liberta os libertadores? Quem vigia os vigilantes? Quem faz o panelaço rir? Cara, essa foi foda. É do... do Watchmen? É, eu... O... Poxa, alguma coisa assim, né? Rorschach. Rorschach. Ficou bem vaga a descrição. Eu falo de ataques, então tem hora que eu seria contra você. Ah, então tá bom, vamos lá. Eu gasto um pra funcionar, pode ser? Pode ser. Pra eu gastar, né, e voltar pra ele, né? É. Eu faço bem na mão, nas mãozinhas dele aqui, eu faço assim, ó. Pra pegar nele. Ok. Beleza. Tá zero de dano? Não sei, vai ser zero de dano. Pra gente, zero de dano. Pra ele, ele que lute agora. Ele deve ter resistência pra tiração, acho que não tem. Eu acho que ninguém tem resistência. Ninguém. Só a Toph. Não, só com a magia. Dano. É. A gente tem que fazer a magia que o mitiga o dano. Ah, que resistência. É, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa magia e usar a permanência. Uhum. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Tá. Ele vai fazer reversão também. Eu vou fazer de novo, então. Como você vai fazer de novo? Eu tenho um aliado que me dá. Ah, eu tenho o Dark. Então eu vou fazer de novo. Ah, então a gente vai brincar disso daí. Você pode gastar um ponto divino. Ah, você só consegue ganhar uma reação, mas você não tem o poder, né? É, eu teria, eu tenho que fazer assim. Aí teria. Aí eu teria, entendeu? Olha só, a gente tem poder pra caramba aqui. Isso é, né? É, pelo amor, pô. Tá revertendo. Hoje eu tô igual. Hoje vai estar igual a Bronze Surfistinha. Tá, tá com você. Vai estar igual a Bronze Surfistinha, tô distribuindo. Agora tá comigo. Vai acertar a gente agora, gente. Quer que você não voltou o trem? Voltou, ele gastou um Ponteiro Arc e fez de novo. São dois Ponteiro Arcs, né? Um pra ter uma reação e outro pra ter um poder. Opa, é verdade. Ah, meu lembradão! É, eu não tenho essa magia, não posso brincar. Eu também não tenho. É. Acabou, gente, eu só tinha dois. Mas pera tá aí. Bom. Na teoria eu tenho. Você tem. Eu teria que acessar isso aí, né? Sim. Porque ela aprendeu isso aí antes ou depois? Eu não lembro quando você aprendeu esse portal aí. Só que eu aprendi quando eu tava com nada. É. Ah, então eu quero tentar acessar. De coisa do nada. Eu quero tentar acessar e eu quero entrar na brincadeira também. Ok. Como que eu faço? Sabedoria pra acessar a memória? Inteligência. Teste normal. Teste normal. Mas tem vantagem. Tem atributo. Tem vantagem por quê? Você tem vantagem em sentido. Sentido. Ah, pode crer. Pronto. Tá. 32 já. 32? Ok. Você consegue acessar e você tem acesso ao poder. Ah, eu vou brincar disso aí também. Pera. A Siri consegue usar poderes de monge? Perdão, 36, 32, consegue, não, 36. Consegue, ela acessou o quê? Ela acessou o quê? Porque eu ensinei ela, ela sabia na teoria. Certo. Porque ela interpreta como humana. A Toph consegue usar forma selvagem? Nunca tentei, mas você falou com animal. É, ela aprendeu, conseguiu falar com o animal. Eu falei com o ratinho lá em cima. É. Aí eu até brinquei e falei, cara, tô conversando com um rato. Bom, e a tua fala não foi tocada pelo vazio. Mas eu sei. Foi, que... bate uma vez! Ah, caralho! Eu levei ela pra Ayrton. Não, é tocada. Foi abraçada. É tocada. Ah, que isso, meu. Pai, eu sei fazer o poder da destruição. A destruição total. Vamos fazer assim? Que é o mesmo poder. Consegue. Tá no robô do dragão. Consegue. É. Consegue. Ah, eu quero brincar disso aí também. Quer dois pontos? Eu tenho aqui, tô pensando se eu uso. Ganhei uma reação. Voltei pra Toph. Tá com você. Tá comigo. Gasta! Ele gasta! Mais três gasta! É pro seu lazer. É pra você só um, né? Porque um você consegue com ponto divino, reação, e um ponto heróico poder. Então. Gasta pro seu lazer. Hã? Gasta pro seu lazer. Não, a gente tem que fazer ele gastar todos os pontos. Então eu tenho que gastar um ponto divino pra ter minha reação e gastar um ponto heróico pra ter outro poder. Isso. Então eu quero fazer isso, quero gastar um ponto divino e usar mais um. Tá. Não, pode voltar. E eu tô aqui, ó, tipo, o que tá acontecendo? Magia só que eu... Ele faz assim, aquela esfera de energia negra, assim, assim, da inexistência, envolve toda a sala, obscurecendo tudo, e aí vocês veem a Ciere devolvendo o negócio pra ele, ele devolvendo pra Ciere, a Ciere devolve pra ele, devolve pra Ciere, a Ciere vai perdendo, a Toph entra no meio e devolve pra ele, ele devolve pra Toph, e aí a Toph devolve de volta pra ele, arregala os olhos, e o negócio explode. Só que quando explode, né, vocês imaginam que ele vai absorver. Ia detonar ele, né? Quando aquele negócio ele vai desaparecendo, aquela aura de obliteração vai desaparecendo, vocês notam que ele está protegido por uma película de proteção. É. Eu tenho essas duas vezes perdidas também. Para ter mais uma reação. Ok, só tem dois. Essa película. Agora ele tá de pé? Agora é iniciativa. Agora ele tá de pé. Agora ele tá sentado. Tá sentado ainda? Ele tá sentado. Ele tá tudo esse bagulho, pai. Sentado. É, tá sentado. Vou levantar no soco. Ele tá sentado. Iniciativa. 18. Obrigado. É, 18, 35, 38, 40, Jé. Nossa, o cu. 27. 27, Cê? Era pra eu ter muito mais, só que eu perdi desse tempo. 28. Eu tô tirando 70 de 37. Serinho, 70 aí? 60. 70 e 60. É, vamos ver aí a iniciativa do cara aqui. Tira a iniciativa dele aí. É, provavelmente é o medo. É. Mas você é um deus dragão, né, mano? Continua sendo minha medo. Ah, sei lá. Tenta ou não, você já tem. É que meu poder disso daí é do bardo, não é do deus. Ah, eu só tenho mais 25. Tem mais que eu. Porra, eu tirei 5 e 3. Tem 30. Passou eu. Ah, mas a Toph tá antes. É, 40. Né? Tá de boa. Ok. Ah, você tem as cartinhas, né? Ele tá lá absorvendo a onda obliterante que ele próprio lançou. E é um momento que ele cria uma brecha, que é o ponto exato pra você conseguir agir, Celene. O que você faz? Gênio mal. Vai aprender a se comportar em sociedade. O gênio do mal. E eu só aponto pra ele. O da polimorfia. Ok. Vai virar um sapo. Ok. Boa. Forma imutável. Sou imune a efeitos de alteração de forma. Putz. É imune? Eu sou imune. Não, a gente tem que descobrir de alguma tá forma. Tá certo. Você aponta pra ele, vai virar um sapo. Não funciona. Posso tentar te ajudar, Toph? Com uma ação bônus, eu vou fazer um... Surgiu um furacão ali no trono dele, pra tentar tirar ele do chão. Vai levantar ou não, filho da puta? Ok, salvaguarda de força então, pra ver se ele fica parado? De força. Tá. CD 60 e... Esse eu falhava. Esse cara ainda tem uma... Isso é magia? Não, é poder de Deus. Mas é mágico? É similar à magia de tornado. Tá, se é magia, então eu tenho resistência à magia, eu posso rolar com vantagem. Não, mas aí se é não, magia, não. Então eu posso dar a meta magia e você tem desvantagem. Tá, então a gente fica na mesma, assim. Então joga normal. É, a gente fica na mesma. É porque ele fala que é habilidade similar à magia. Mas gasta ponto de magia. Porque é um poder da terceira. Não, porque é um poder da terceira. É, porque ele fala assim, ó, você... Na quinta, essas habilidades não são poderes similares à magia. É fácil, assim, você usa um efeito que é similar à tornada. Então, mas na quinta, ou é mágico ou não é mágico. Eles simplificaram assim. Não tem mais poder sobrenatural, poder similar à magia e magia. Então, é tudo. Eles simplificaram pra tudo ser mágico. Quando eles falam do druido, você se transforma magicamente. Quando fala dos ataques atordoando do monge, você magicamente atordou... Não, mas atordou... a não é magicamente, é a transformação. Não é? Não. Então é outro que eu tô puxando aqui que eu não lembro agora. Eles escreveram tudo assim, magicamente. É. Porque o do druida não é magicamente. Então tá, então vou jogar normal, gasta seus pontos de feitiçaria aí. Não, mas a meta magia é de... Tô tentando achar meu CD aqui. Ah, tá difícil a coisa aqui. Você conseguiu o mais difícil, acertar dentro da canequinha ali, né? É, sou foda. 65. Ok. Puta que pariu, eu não passo muito de bem. Força. De força. Força. Eu ia falar, eu falhava. Não, talvez com tipo, os bônus deles não, mas... Descreva como é que é o efeito. O que tá tentando fazer no corpo dele pra ver como que ele reage? Eu quero tentar separar. É primeiro levantar o trono. E tentar deixar ele na força centrípeta. Ah, pra tentar separar ele. Vai ficar aqui, ó. Ai, cara! Ai, cara! Um bonecão de posto! E aí tentar separar os dois. Não, então ele se sente sendo erguido, ele se agarra no trono firmemente e fica sentado ali. Passou. Tô gastando uma resistência lendária dele. É isso que eu queria gastar. Pô, eu tô achando que ele sair do trono a gente derrota ele, porque... Eu também tô achando. Ele tá muito apegado a esse trono aí. O cara tava lá cagando, vocês vieram trollar o cara. Que mais, Celerinho? Já foi, a ação é só um boa. Ok, ele se agarra no trono e fala, não vou me levantar daqui. Eu só vou me afastar um pouquinho dele. Eu vou destruir o trono. Top! Você? Não é ação lendária? Ah, ação lendária, obrigado. Você é muito gentil. Mas que é isso? Muito força de peça. Todo mundo tem que brincar. Tá contra nós, filha da mãe. Todo mundo tem que brincar. Eu vou atacar a Top no meu turno. Esse cara vai dar risada. Opa, aqui ó. Eu tirei um! Olha só, nos dois da acertei a Top. O que é isso aí? Uma interação só. Uma interação. É só, não, né? O que você fez aqui? Magia, eu suguei a vida. Pronto. Não, te toquei com nada. Só uma runa máscara. Então, o que você fez aqui? Eu mandei pro nada. Não, então, você lembra que tava carregando as runas? Lembra? Puta peste! Desconcentrei. Opa! Tipo o Michael Kai sortando a dinheirinha. Opa! O Gemini tirou, ignorou tudo que eu escrevi. O que você quer que do McDonald's? Parece, né? Cara, acho que deve fazer anos que não com o Mac. Ok, estamos agora com a Constituição. Esse mês, o Jeff falou, parece que tem o dia do McLunch feliz lá. Não que vem, eu vi que vai ter um bagulho aqui do Tim negócio Burton, contra... né? Aqui no Brasil, doação, esse, eu não sei. Doação de câncer. É. Do Tim Burton, vai ter uns negócios, uns bonequinhos, acho que do Tim Burton. Ah, não sei se o Brasil vai ter. Caralho, da hora. Caralho. Cadê um... Puta, vou gastar duas ações lendárias. Tem a dona Cadáver? Acho que alguma coisa da... Ah, eu não lembro, mas os bonequinhos tudo baseado no arte do Tim Burton. É, porque a Nova Cadáver foi ele que desenhou, né? É. Mas são duas ações lendárias dele. Uhum. É. E ele vai fazer. Me prepara o cara. Eu tô sem reação. Quem bateu? Ah, okay. Eu também tô sem energia ainda. Ninguém bateu ainda. Foi você que fazer bateu. Fazer só você. Só você bateu. Fazendo a toque, né? Ele sentado no trono. Não vou sair daqui. Mas ela vai embora. Aponta na toque. Surge uma esfera. Diante da Toph, começa a engolir a Toph, assim, sugar a Toph pra dentro. Esfera de obliteração. Rola uma salvaguarda de Constituição, CD62. Você sofrerá 8d10 de dano obliterante. Certo. Quem tá adjacente a Toph? 16 já passei. Qual foi que a gente tá mas assim? Vai tirar um 20. Eu falei que ia me afastar. Não, o Selenin se afastou, então você também rola. Eu estou perto. 62, ah, eu também rolo. 16 eu passei. Tá, pegando as duas. Qual que é a CD? 62. Constituição 62. Pá, C. Passei. Passaram? Sim. Metade do dano. São 8d10. 8d10? 10. 3. 4. Vou pegar aqui meus 700 mil pontos de vida. 8. Isso, pega os 700 mil pontos de vida. Mais 700 mil pontos de vida. Isso aí. 15, 20, 36, 42, 50 e 47 pontos de dano obliterante. Certo. E só reduz os pontos de vida máximo 47 pontos também. Aliás, com... metade disso. 24. Concussão dessa vez não tem, né? Não, é só obliterante. Ok. Toff, você. Eu. Você não vai levantar ali? Você vai atacar eu sentado com essa magia porcaria? Ah, eu vou levantar você. Não. Eu dou aquela cravada de pé no chão, afundo no chão. É. Tipo Saitama, quando vai sair da lua. Uhum. Puf, dou um dashzão pra frente dele pra bater nele. Mas muito rápido, muito rápido. Eu vou dar uma rajada nele, tá? Ok. Você no caso... Dá aquela corrida, vai na direção dele e só ergue o punho assim pra defender. Oh. Só vindo. Com apenas uma mão. Eu vou circulando ele. O último vai ser de baixo pra cima. Vai ser, tipo, é boa, né? Vai ser tipo mil anos de dor, o último. Não okay. Consigo entrar na terra. Ok. Pra levantar ele no estecão. No... Jogue seus ataques. É, no caso, como a gente já tem... O bagulho de Kim, de vantagem, a gente ganha mais 5. Isso. Sim. Tá. Ó, crítico. Ô, cara. Ele deu crítico. Marca pra mim. Só eu não consigo isso. É, vou contando os ataques. 15, 72. 72 acerta? Acerta. Segundo, acertei. 2,20! Caralho, ele tirou 2,20. Joga outro dado. Outro dado. Outro dado. Toque um desses. Deixa qualquer uns aí pra energizar. Toque, pega esse. Joga outro dado. Você leva um rachixe. Tira outro 20. Ah, um! Ah, que droga. Tá bom. Então tá, o terceiro foi... Se outro 20, eu ia deixar decapitar. Eu ia varar ele. Rerola esse dado de mim. Gasta ponto heróico, rerola, ué. Se quiser gastar ponto heróico, eu não reclamo. Na verdade, eu posso gastar aqui, Renan. Pode gastar e recogar. Eu gastei aqui e vou rerolar esse daí. Aqui. Não, esse aqui, ó. Não, é esse aqui. É, esse aqui, ó. Deixa os 20. Não, é aquele lá agora. Esse aqui é o que você tirou a cartinha aqui, Laura. Ó, ó, ó. Ah, que é um 3. 3. Acho que o dela é uma bolinha. É o meu. Não vai acontecer. Tá bom. Não vai acontecer assim tão fácil. Ó, o outro tinha caído, eu vou rerolar, tá no chão. Tá bom. 72, 68, acerta? Acerta. É, 12, 69. Acerta. 14, 70. Acerta. 6, esse é o último agora. Outro crítico. Puta que pariu. Então foram 3 críticos. Isso vai dar uma doida. E 8 acertos. Esqueci agora. 6 acertos, todos. Perdão. 6 acertos. 2 críticos. 3 críticos e... 3 críticos? É 3-3. Foi 3-3. Ah, ajuda a calcular aqui, por favor. Quanto é o dano normal? Meu dano normal? Vou jogar um, então, mas eu acho que... Tem a luz pra enxergar, já não tem. Eu tenho mais 25. 25, 50, 75. Só de 3, de 3 críticos. Mas o 25 é só no crítico? Não tem no normal? Só... Não, no normal, perdão. É porque esse daí não multiplica. Não, ataque normal, 25, nenhum, 25, mais não, 25, perdão, 25, 25, é. Tem 125. Então, 125 do crítico. Do 6 ataques. 125, 6 ataques, tá. Aí eu vou ter mais... Vou ter mais... É, mais 34 do dano com a Tessaiga. Tá. Isso daí vai ser por ataque. 34 por ataque? 34 por ataque, não. É um eu posso distribuir. Não, vou dar nenhum só. Porque eu tenho que distribuir. Então vai ser... 159. 159. Aí agora eu tenho que somar. Tem que jogar os dados. É D8 ou é obliteração? Que é o D12. Vou jogar por cintagem. Joga um ataque D10. Só. Aí a gente multiplica. Vou trocar a minha. Não, a minha é D10. Deixa eu ver, a geral, porque eu acho que o... Tá, deu 3. Deu 8. Aí a fez cagada. Deu 8, tá? Deu 8. Não. É, um D12, um D12. É, um D12 mais 10. D10, amor. Marcou errado. Errado? Marcou errado. Meu crítico não vai subir nada, mas não tipo o que você falou. Aumenta só o dano só. É, tem que sair ainda pra 9D12. 9D12, então deu 3. No básico do modelo tá D10. Então 150 aí. Tinha dado 159, mais 160, 187. 187. Aí falta só agora os valores da destreza, que eu tinha soltado no somei. Aí nesse caso. Você quer que a sua lendária mesmo? Tá no 25, perdão. Espera, do literatura. Já tá no 25. É que aqui ele adiciona outro bônus aqui, desse mais 10 que eu não lembro onde que é. Mas o 25 não tem nada a ver com essa soma. Mas então deu 190. 187. Tudo somado, não, tá dando mais. Não, é isso mesmo, que é distribuído. Essa rajada que você deu na gente primeiro, né? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, 187 já. 187 dano mágico, porrada. 187. Atordoante, que é rajada. Agora você começa a fazer 6 testes de constituição. Ele faz. Dificuldade 56. Tá, deixa eu ver se eu tenho imunidade a isso. Eu fico paralisado, né? Atordoado. Stunned. Atordoado, finito. Imune. Quando você faz um, ele vê que é imune, não precisa mais. Gasta só um Q. É. Como é que é? Ele faz o primeiro, aí ele vê que não funciona. É, ele não precisa fazer mais. Ele não precisa gastar nos outros Q pra atordoar. Você vai batendo, ele vai tentando defender, você é mais rápido do que ele. Vai acertando. O que acerta o primeiro ataque, que vai aquela onda de energia, nem que você pensa, deu certo, ele... Criou um leve formigamento aqui. E ele vai tentando se desviar e... É, você é rápida, mas não é muito forte. A camada dele, aquela camada de proteção dele é só com o ataque do vazio, né? Não, qualquer ataque. Qualquer ataque. Inclusive físico? Inclusive físico. Tem como saber como retirar isso? Ou só cancelar a magia? Não é cancelar magia, porque não é um poder mágico. Ele pode fazer vazio. Só X vezes por dia, não é à vontade. Né? Exato. Não é sempre. É. Nesse momento ele não usou isso. É, ele tomou. Um 8-7 de porrada. Um 8-7 de porrada, anotado. Tem mais alguma ação? Que mais? Não, e eu volto pro lugar. Olha, e eu continuo sentado. Você vai voltar pro seu lugar? É, fui, bati nele e volto pra lá. Ok, ação lendária. Só tô vendo suas fraquezas, você que não percebeu. Hã? Só duas. Eu gastei 2. Tem 5. Tá aumentando, hein? Essas ações ainda eram 3. As criaturas do vazio sempre tiveram 5. Não, sei. Tá bom, vai lá. Tá bom. E nem tem 5 pra gastar. Só tô testando. Só tô testando as suas defesas. Tá só em 3. Tá em 3. Ó, ações lendárias. 5. Então. Gastei 2, tem 3. Tem 3, vai lá. Tem 3, vai lá. A gente falou que não tem 5 pessoas. É, não tem 5 pessoas pra ser gastado no final de cada turno. Ah, ok. Tem 3. É exatamente o que eu preciso. Posso fazer uma outra esfera de obliteração? Pode. Posso fazer uma rajada de vazio. Tem algum jeito de arrancar essa proteção de esfera da puta? Bater na hora, vai ter que gastar. Tá matando ele? Ele diminui dano, né? Mitiga dano. Qualquer tipo de dano ele fica imune. Não, ele fica imune, ele não toma o dano. Mas é tipo uma vez só. Vamos supor que eu dou 15 mil de dano nele, vai na mitiga. Isso. Mas se o Simbok for bater 30 toda vez, ele vai tomando. É, deixa eu ver. Tem um. Se eu marquei, né? Porque eu marquei. Tem uma batata também, minhas coisas. Tá. Gastando 3 ações lendárias, tô conjurando uma magia na top. Você é rápida, só não é muito forte. Vai ficar lentinha. Faz uma magia em você. Eu vou gastar aí uma. Você vai gastar? Não, fica à vontade. Um ponto de feitiçaria. Eu só vou nessa. Vai ser sutil, viu? É. Você não percebeu? Eu tô testando só. Sua defesa. Eu não preciso me defender. Vai precisar. Não. Você vai fazer seus pedidos. É, não fala direito. Lá na nona camada do abismo. Ok, depois da toca, então, é ele. Beleza. Ele olha pra você e fala: eu também tô só brincando com vocês. E aí vocês entram. Os ferimentos que a toca causou cicatrizarem instantaneamente. Todos. Bem, minha vez agora. Vem pro pau, então. Que isso, pô? O quê? Chama ele pra briga. Ah, desculpa. Errou. Então, morar é diferente, né, Sala? É, tem razão. Pô, esses bagulho, esse bicho. Voltando, né? Ele fala assim: eu não preciso nem me levantar daqui. Vou deixar você bater em você mesma. Fez uma sombra. Ele faz um... Como é que é o nome? Simulacro? Simulacro. É, faz um simulacro da Toph e vai bater na Toph agora. Que engraçado. Se bate aí. Tem teste nenhum pra ele fazer isso? Ele tá fazendo um... Ele cria qualquer pessoa? Um instalar de dedos. Magia? O que é? Hã? É magia? É mágico que aparece no seu lado aí. Não, mas isso aqui tá fazendo uma magia. Tipo, aqui, igual o Celerim fez o clone lá. Ou o Griel, sei lá. É, o Celerim via fazendo isso. Tá. Mas fazer o Gelerim? É que você faz de você, né? Gelerim. Não, você pode fazer de outra pessoa. Então, mas aí pra você fazer de outra pessoa não tem... Tipo, deixa eu ver. Saving throw, nada? É isso que eu pergunto. No caso, ele só olhou pra mim e fez o que ele fez. Assim, ele fez exatamente assim. Ele tá atendendo um desejo dele. Saca essa garota. Pode vou ser. Roubar isso aí. Não vai. Pera aí. Não vai. Você tá mentindo. Mas no caso, já explica uma coisa. Nesse caso, tipo assim, ele criou a... Ele criou uma Toph 2.0, por assim dizer. Isso. Ela acompanha todos os desejos dele. Tipo assim, ele criou a partir do desejo dele de botar pra brigar comigo. Sim. Se eu fizer algo, por exemplo assim, quero criar outro dele pra batalhar com ele, eu não conseguiria. Não tem teste. Não tem teste? Por que eu não conseguiria? Não, conseguiria. É. Se tivesse essa magia, você conseguiria. Se eu não tivesse a magia, é 12 horas e mais uma porrada de suprimentos. Suprimento, com desejo instantâneo. E não tem teste a magia. Exato. Ok. Fiz uma Toph, ela aparece. Só um segundo. Metralha Toph. Me dê seus bônus de ataque enquanto eu vou batendo em você. Só que é sem os equipamentos. É cru. Sem... Não, tem os equipamentos mágicos? É só a cru. Pessoa. Você... Mas ela é monge, então. É a maior equipamento. Ela é o equipamento. Que beleza, como perfeito. E você é Deus, foda-se. É. Você tem que jogar com desvantagem. E assim ele rouba as habilidades, foda-se. Mas se eu roubar essa habilidade de você, você não pode mais usá-la. Será? Pois é. Será? Assim que funciona. Será? É. Você só atendeu aos seus desejos. E se você não puder mais? Será? Quanto você tem de bônus de ataque aí, ó, garotinha? Que apanha de si mesma. Mais 45. Ok, ela tá tudo com vantagem, né? Não. Sim. É uma magia permanente em você. O quê? Mas ela não copia isso. Então, ela não copia. Sei. Não, isso de usar o ataque é por conta dos meus equipamentos e tudo mais. E também a gente tá pelo dia de Kim, só que eu tenho os equipamentos que você tem que atacar eu com desvantagem e com. Ah, tá. E com um 50% de acerto. É. Tá ligado? Com desvantagem? É. Mas eu quero atacar com vantagem. Mas não dá. Só você flanquear. É flanquear com você mesmo. Boa ideia. Apareceu outra top. Ah não, é muita top! É uma tá bom, com desvantagem então. Tem mais 48. Sim, 45. Ok, 55 te acerta? Não, tu me acertou é 74. Quantos ataques são? Porra, só com crítico você acerta. Você vai dar rajada? É. Você copia meus braços etéreos também ou não? Copia. Todas as habilidades que você tem, copia. Tá, dois eu rei só acerto com crítico? Você só acerta com 74. Sim, com crítico. É. Vou jogar com vantagem. Joga normal. É, joga normal, burro. Beleza, tá. 8. Quantazinho de bichinho aqui, né? Ô, caramba. Último ataque. Não, 13 mais 45. Nenhum dos ataques da Toff, da primeira Toff, acerta a Toff. Ô, Jean, tu tem que usar magia de dano na Toff. Magia de área. Não seja destreza. Pior ainda. Não pode ser destreza. Não pode ser destreza. Ô, Jean. Qual que é o valor de teste resistido dele pra magia? Que eu quero copiar essa magia pra mim. Eu tenho a habilidade gozo do próprio veneno. Sim. Eu olhei a magia tipo Kakashi. Qual que é sua eu entendi, mas qual que é a sua pergunta? Eu não entendi. A dificuldade dos CDs dele, porque como pra resistir a magia? É. 62. Então eu tenho que fazer um teste pra poder passar no primeiro teste. São três testes, como é a magia mais elaborada, né? Você quer copiar a magia. Isso daí então, isso daí no caso é o desejo dele, que é a habilidade dele, desejo. Que ele quer roubar. É desejo. É a magia, desejo? É a magia, a magia. Ah, então eu sei fazer, então. Então não precisa. Não, eu achei que era alguma coisa do gênio. Não, mas não deixa de ser. Então, não, mas eu digo assim. É que eu acho que ele deve ter mais acesso à magia desejo do que a gente. Sim, ele gastou um desejo e fez um negócio instantâneo. Ah tá, achei que era alguma outra parada dele mesmo. Até que foi, é desejo ok, mas. Que transcendia qualquer outra coisa. Então, de boa. Bom, você não acertou então, já. Não acertou nenhum ataque. A Toff. Tá, a ação dele ele fez o desejo. Deixa eu ver, ação bônus. O que eu posso fazer? Posso conjurar uma magia. Só se você for feiticeiro. Hã? Só se você for feiticeiro. Posso usar um cantrip aí. Nenhum cantrip é bonus action. Nenhum cantrip é bonus action? Não. Pode, sistema inútil. Eu também acho, né? Mas eu já acho inútil um sistema que você não pode fazer duas magias num turno, mesmo você tendo action surge. É, eu acho isso ridículo. Bom. Então eu vou gastar meu último ponto heróico. Vou fazer uma porra de uma ação lendária. Ação. Oh. Como é que é o nome? Action Surge. Surge de ação. E. Tá, já que eu tenho uma ação inteira nova. Se eu tenho uma ação inteira nova. What? Copia quem? O que eu faço? O Celerin ou a Celerin? Qual dos dois parece mais ameaçador? Puxa, eu podia fazer uma Ciere pra roubar as habilidades da Ciere. Mas ele não sabe que eu faço isso. Mas ela vai saber. Mas é a habilidade de um item, você não copia item. Não, não, a Ciere passou o poder pra ela. Você destruiu a manopla? Eu destruí a manopla? Sim, você pegou o poder pra você. Você roubou o poder da luva. Como eu sou roubado. E aí você tem um ponto. Par, ímpar. Par. Vou copiar se ele. Eu vou dar o counter. Hã? Eu vou counterar. Como você vai counterar? Você tá fazendo uma magia, não tá? Eu tô estalando os dedos. Você tá fazendo uma magia. Acho que é sutil. Não tem conjuração, não tem palavras, não tem nada desse tipo de coisa. Mas é uma magia. Que tem eu como alvo. É mais simples do que você pensa, filho. É só dissipar. Pode ser também. Porque é concentração? Não, porque é uma magia fala. Ah, não, magia. Duração, until dispelled. É que eu não quero deixar tomar um ataque de um clone que vai ser complicado. Porque eu tenho todas as runas. Mas aí ele tem que saber que você tem, né? Que é... Eu não sei se a criatura é... É, então... Inteligente. Eu imagino que vai ser a critério do mestre. A critério do mestre ele tem. Você não é ruim, né? Não. Ele fez a Ciere mesmo? Fez. Você faz Counter Spell, ele termina de instalar os dedos e aparece uma outra Ciere do seu lado. Então. Não funciona. Counter Spell não funciona? Não funciona. E se, então, não funciona pra counterar ele de evocar, mas na hora que tiver já Aí dissipar funciona. Aí, aí é outra coisa. O counter spell não tá funcionando. Ok. Quando ele faz estalar os dedos. Ok. Que é o desejo. Não sei se suprime. Então, ok. Aí tá, ela já tá ali. Aí a partir dela ali eu conseguiria usar uma reação pra dissipar ela ou só na minha ação? Só na sua ação. É, uma ação. É uma ação. Isso. E se eu conseguir usar um ponto herói fora da minha ação, eu consigo? Ou não? Porque ela não quer tomar o ataque. Não, pode deixar. É que certeza? Você. É que depois você pode gastar o poder divino pra ter uma ação extra. Isso. Aí você dissipa e depois bate no cara. Uhum. Ok, eu tenho todas as suas memórias. Não sei, é a magia que diz, eu não tem sei. Todas as memórias? Não sei também. Eu, o do, eu se acredito for que clone. Não. Sem o saber usar os poderes, né? Se for o clone igual o Celerinho fez lá... Porque eu quero um poder, só um poder dela. O de roubar poderes? Não. As runas? Não. Ou as runas seria uma boa. Aceitou, as runas... Mas não é nisso que eu tô pensando. Simulacro. Ilusão. Não é clone? Não, clone não. Você faz de você mesmo. Simulacro. Ah, verdade. É, mas no caso ali o cara tá com o poder do vazio, né? Não, é que o clone é tipo assim, você vai nutrindo um corpo, aí se você morrer, você volta pro clone. Ah, entendeu. É, tô tão fraquinho, tem metade dos PVs. É. Nossa, mas não posso ganhar. Não sobe de nível. O que, que ele falou ali? Não falou nada, só solução. Opa! Velho. Meu último parágrafo. Olha, a Toph vai sair. É, roubando, a Toph vai sair. Eu vou sair? Como assim? A Toph. Você não pode criar dois simulacros. Ah, entendeu. Ele não fala. Você ele tem memória ou não. Criou a Toph, foi criar outra, essa some e outra aparece. É. Eu acho que não, eu acho que é literalmente... Porque aqui fala que você pode reparar aí, Amê. Eu acho que é mentalmente um golem, sem emoções. Que é que fala que você pode... Ele te obedece por ordens. É, ela tem a aparência só. É. Não é uma cópia. Você tem os poderes, mas ela não é um ser inteligente. É, ele teoricamente pra ele usar ele teria que saber que eu tenho as habilidades. É. Ele pode olhar e falar assim pra você, o que você parece ser? É, parece um chifre. Fogo. Ah, de outra forma, a ilusão usa todas as estatísticas da criatura que isso, duplica. Todas as estatísticas. Isso. Os poderes têm normal. É. Os poderes têm normal. Eu quero só um poder. Qual que você quer? Transformação. Tarrasque? Elemental de magia. É, essa é roubadinha mesmo. Isso é uma ação? Não. É só um bônus, né, que você tem. Como é eu tenho como reaction já. É uma reação? Eu posso fazer como reação. Ok, quando eu olho pra você... Virou. Bem isso. Como aquele susto. Virei elemental de magia. Aí tem um paradoxo, né? Pra evitar o paradoxo. É. Cadê o... Como é que eu te ataco agora? Como é que eu te bato? Quero te bater. Como você quiser. O que você quer bater com? Quais são os poderes que você usa? Ah, sei lá, eu uso só as runas. Então. Você usa só as runas? Eu uso só as runas. Mas hoje em dia, não uso nada muito diferente disso. Equipamento eu nem tenho. Deixa eu copiar. Tá, o negócio ali não tem mente, né? Como eu vou usar com inteligência, usar a runa da mente pra apagar a sua memória? Sei lá, se você quiser fazer essa obliteração, eu tenho. Eu tenho o sopro aí da Dragoa agora. Destruição total. Tenho destruição total. De novo. Vou começar essa putaria de novo. Olha, destruição total eu considero um negócio bem legal. Eu tenho as magias de druida, se você quiser. Não, que magia de druida? Eu quero destruição total. Você tem? Você tem? Não, destruição total vai bater no tiozinho também. Vai também. Vai matar o tiozinho. É, não é legal. Ué, o cara tá imune a tudo quanto é tipo de bagulho, vai absorver. Obliteração não. Obliteração não. Ah, esse ele não é imune à obliteração. É. Ah, o cara não tem imunidade à obliteração? Ele tem. Ou no simulacro não. É o simulacro. É que se fizer isso, vai matar o simulacro. Ah, tá, entendeu. O tiozinho... É. E quantos PV você tem normal? 440. Então são só 220 a vida dele. São só 220. É, só 220 de vida, né? Ele tem. Uma destruição total acho que mata ele. Com certeza. É uma instrução total. Não, é 60 de 10. Média 30 vezes 11. 330. Tá um dano considerável, dano obliterante. É. Né? Mas eu vou, acho que eu vou usar a unidade da natureza. É bom também, eu gosto. Vou usar a unidade da natureza. Ele me faz magia. Se mescla um pouco de natureza mas que tem ali. Mas você não precisa nem precisava ter virado dano de magia então. Não, eu tô fazendo combo. Mas não faz diferença. Tô fazendo combo. Na hora que eu sair da natureza, eu sou limitado de magia. Ah, tá. Não, mas você poderia ter virado na hora então. Ok. Vira, se mescla com a natureza do ambiente, ó. Pouca natureza aqui no ambiente. E a natureza começa batendo em vocês, a natureza começa a agredir. Como é que funciona mesmo? Você dá um ataque, se não me engano, eu imagino que vai ser uma rajada de pedra e vai dar 42 de alguma coisa de dano. É jogada de ataque ou teste de resistência? Eu vou averiguar pra você. Por favor. É, deu 1. 42 de 1. 42 de 1. Vai dar 42 de dano. É. Ok, beleza. Bom. Foram todas as ações dele, então é a vez da Ciri agora. Deixa eu ver se a Ciri tá viva depois disso. É. Eu tô viva, gente. Tá. Opa, peraí, quantos pontos de vida temporária você tem? 1 milhão? 51 mil e pouco. Ok, eu tenho metade disso. Cadê? Já os temporários copia? Todas as estatísticas. A TOF unidade sumiu, da natureza. Então. Golpear. Sumiu. A TOF sumiu. Ah, tá. Ia ter 50... Tem, então, 52 mil pontos de vida. Mil mais. Vai ser golpear, né? Isso. Você pode golpear, sufocar ou prender. Golpear. Você pode usar uma ação para golpear todos os inimigos numa área de 9 metros de raio. O alvo tem direito a um teste de resistência e desvantagem para reduzir o dano à metade. Caso acerte, você causará um dano de concussão equivalente à quantidade de D6 igual ao seu nível total de personagem. No caso, 42 D6. Esse ataque pode vir na forma de árvore escorpião, chicote de água, um riacho, uma tempestade de areia, etc. Cada golpe desta forma enfraquece o ambiente usando o ataque. Cada ataque subsequente você vai diminuir 2 dados até zerar sua parada de dados. Entendeu? Okay. Então são, a gente faz o teste de destreza, você dá 42 D6 de dano. Isso. 42 D6. 9 metros de raio. Você vai acertar só eu ou vai acertar a Toph também? Acertou todo mundo. Então vai acertar só a Toph. Não é não. Quer dizer, a Toph é onde que vai passar? É, a Toph é destreza. 42 D6. Então. Isso. Qual que é a dificuldade? É metade também? Não, a dificuldade é a sua. É a minha? 90%. Mas aí é na minha, então vai ter uma reduçãozinha aqui no valor. É, você não tem os itens. É. A minha... Vai dar 227 só de dano. 56 menos 8. 48. Deve ter mais alguma coisa que eu não sei. Imagina que tem a estilha dá 5. Estilha é fonte. E aí já é mais 10. Mais 10, então diminui mais 10. 38. 38 é a CD então. Já passei. 38. Destreza. Então você toma 0. Isso não é um ataque elemental, né? Não, não fala sobre isso. Não é fogo nem nada do gênero, né? Não, você vai. É concussivo. É concussão. É. Não, porque senão ia dar dano obliterante. Ah, não é sacadinha. Meu, deu 18. Combo. Deixa eu fazer uma coisa. Meu, deu 48 a CD. Ok. Passei. A CD vai ser da Ciere, né? É, 38. 38, é sem item, sem nada. Mágicos. Ok. Beleza. Passou fácil, Toph? Passei. Passou? Passou Ciere. Sem jogar teste. Ciere 1. Eu vou jogar, mas eu sou imune ao dano. Ah, então não precisa jogar. Não, vou, vai que eu tiro um 20 e pego uma carta, sabe? Fora, pilantra! Então é sua vez. Quanto que deu dano? 227. Pela metade... 113. 113. Tá, é porque mais 37, eu explodo na Ciere, né? É, assim você porque explode. Porque ela é a natureza. Isso. Ela está em todos os cantos. Ela está em todos os cantos, você explode nela. Explode em todo mundo. Você tem que ficar concentrado, meu amor. Uma concentração, um minuto. Ok. Só pra você saber. Beleza, vou passar no teste de concentração agora. Agora é você, né? Eu jogo com vantagem o teste de concentração? Jogo, né? Mas não. Porque eu tô com sexto sentido então, permanente. Então eu acho que sim. Sim, jogo com vantagem, olha que beleza. Mas ninguém deu dano, ninguém deu você. Você não vai explodir? Não, faltou 37. Ah, tá. Okay. Vou dar 37 de dano no celeirinho, então. 74. Eu reduzi pela metade, 74 tem que ser. Ah, tudo bem. Eu causo isso daqui a pouco. Ah, é, o... Se ele, você. Ah, tá, depois eu te falo o que mais você tem. Yeah. Olha. A bichinha aí? É os bicinhos. Os bicinhos. Meu saco. Coisa. Eles estão tudo sem asa, só os bigatinhos estão andando com as pernas, o pescoço. Já, já morreram já. Os outros ainda hoje não estão cansados de andar. Boa. Que é isso? Eu vou roubar seu desejo, amor. Ah. Você roubando a magia dele não consegue fazer mais. Descreva o que você está fazendo. Preciso de detalhes. Então. É porque não fala como é que é, mas vamos dizer que eu vou me concentrar em você, tá? Na última habilidade que você usou, e eu vou roubá-la pra mim. Ok? Eu não quero a magia simulada, eu quero a habilidade que você usou. Certo. Ok? Estalar os dedos. Estalar os dedos. Você não vai poder estalar os dedos. Droga, não sei como faz, mano. Ok. Minha cartilagem não deixa mais. Eu tenho mais 5 em pulga hoje. Ok. Ah, você tá roubando. E eu rolo o quê? Constituição. Então. Aí é com você. Então 54 mais 19. Mais 19 vai dar 73. 54 é 73. 73? Uhum. Posso ler rapidinho, Brad? Você tem mais 5, né? Ou não somou mais 5 ainda? Não somei mais 5, então. 58. 78. Não, você tem. Perdão, 78. 78. Eu tô dando bônus dos 50. Vou gastar um ponto divino e vou adicionar a minha sabedoria no meu teste também. Eu não sei se você é bem, eu imagino que você seja bom em constituição. Então, mais 14... 70 e quanto? 78 mais 14, 78 9. Mais 14... 9 e 2. 9 e 2. Tá bom, né? Tá. Passa nisso depois. Por quê? Ah, não, esse aí não é runa. Esse não é runa. E aí? 9,2. 92? Isso. Isso é a minha dificuldade. É. Tem que jogar um. Save entrou de Constituição. Save entrou de Constituição. Isso conta como magia? Não. Agora é uma habilidade. Agora é normal. Segundo você, já que eu não roubei, já não é o item mais. Ok. 5. Isso é uma salvaguarda? É uma salvaguarda. Tem dois ainda. O fato de você roubar essa habilidade ele não consegue mais fazer? Ou só duplica? Eu não sei. Olha, em outros casos, pareceu que ele não tinha mais acesso, mas não dá pra ter certeza. Você se concentra nele? Isso, concentra tá. Nele. Ele olha pra você, o que você está fazendo? Isso. Isso foi cuzão! Isso! Ai! Eu estou. Tem que emprestar uma coisa. Temporariamente ou permanentemente? Eu estou. Senti uma coceirinha. Realizando um desejo meu. Ah, é? Você tem mais de desejo? Me fazer cosquinha? Aí, você fala até isso. Fazer cosquinha em mim é o seu desejo? É uma possibilidade. Que desejo tolo. E é meu, e aí? Eu vou mostrar pra você como se faz um desejo. Não, peraí que eu não acabei minha ação ainda. Ok. Termina sua ação. É isso que eu quero saber. Falhou? Falhou. Você se concentra nele. Okay. Encontrar um poder nele ali pra você roubar. Aquela sensação quando você olha uma pessoa ali na rua e fala, vou roubar aquela carteira. como você fazia quando era jovenzinha, pra sustentar o orfanato. E aí você enfiava a mão no bolso e você via que não tinha carteira nenhuma ali. Essa é a sensação que você tem. Tá vendo? Não, não existe colher. Não existe a não colher. Não existe colher. Ok. Colher. Não existe a colher. Colher. Caculher. Então... Caculher. Vai comer com garfo? Não, caculher. Vamos ver se é só esse... esse poder. Surprise! Vamos ver. Tinha algo que dá pra fazer mais uma ação, é isso? Tem. Uma ação, uma reação essa. Você tem uma bônus, uma ação, bônus, se quiser também. Não, mas eu não quero, eu vou fazer de novo, só que eu vou roubar outra coisa. Que eu quero ver se é ele, eu quero ver se é habilidade. Você vai fazer o quê? Vou gastar um pão divino pra fazer, ter mais uma ação e eu vou roubar a regeneração dele. A regeneração dele? É a cura dele que ele fez. Ok. Esse é ele, esse. É, então, é por isso que eu quero ver. Eu quero ver se é ele ou se é a habilidade. Ok, joga seus dadinhos. Isso foi ruim, hein? Meu 20? Vamos usar um. Não. Tá, versão 20? Não. Bolso vazio. É porque eu não terminei ainda! Ok, mas é. Não sei, não, só tô querendo saber se você não tirou nenhum crítico. Não tirei nenhum crítico. Não tirou nenhum 20 pra comprar cartinha, só isso que eu queria ver. Não. Quando você tenta roubar a regeneração dele, é a mesma não. sensação de bolso vazio. É porque eu posso rerolar tudo. Então, rola tudo. Entendeu? Então pode rerolar tudo, se você quiser, pra tentar um 20 aí. É só roubo com 20, então é isso? Então vai. É, porque independente do que você tirar, você vai conseguir roubar. É, é o que eu percebi. Não, é assim, sim, bolso vazio. Só rerola os dados pra ver se você tira um, pega uma carta pra você. Tá falando que você não vai conseguir roubar. Dá mais um dado. Hã? Dá mais um dado. Que coloque gratis. Nossa, mas tem dois, hein? Você viu? Ainda bem que tinha oito. Nossa. Sério, você foca numa habilidade que você viu ele usando. Mas quando você tenta roubar, ele não tem habilidade nenhuma pra você roubar. Tá se protegendo de alguma forma. Então, mais pobre. Aí você tem que descobrir. É. É uma proteçãozinha, talvez, né? Mas vou descobrir ela. Não, aquela proteção não faz isso. Posso ir? Pode. Vou lhe mostrar. Cinco ações lendárias, desejo. Assim, ó. Cinco ações lendárias? Voltou, ah, já resetou o turno, já foi o turno dele. Eu vou fazer dessa lendária. Ah. E vou fazer um desejo. Deixa eu ver o que eu vou fazer com força, esse desejo. Perde força, Eu não perco. Não perco, eu vou me arrepender disso, mas eu não um perco. Um efeito é replicar qualquer magia de oitavo nível ou menor. É. Então. Ele vai, acho que ele vai fazer um efeito que não é isso. De oitavo? É. Fala uma magia de oitavo nível bem fodida aí pra eu arregaçar agora. Tem tsunami. Olha, tsunami é bem legal. E que aí taca água em nós? O que você não vai querer que eu vou usar, que é terremoto. E aprisionar a alma? Eu acho que é nono. É oitavo. É oitavo aí? É oitavo. Vamos ver o que que faz. É oitavo. Tem Force Cage de sétimo. E eu vou roubar a alma da Ciere. Tem Force Cage de sétimo. Não, eu quero roubar a alma dela. Trap the soul. Vamos ver o que essa porra faz. Okay. Qual que é a tradução disso? Eu acho que essa é a magia que não existe. É, essa é a magia que não existe. É, eles mudaram o nome. Eu sei que ela existe, mas eles mudaram o nome. É por isso que eu perguntei, porque eu puxo aqui, né? Vamos lá, nível 8. Procuro por alma. Eu procurei por alma, não tem. Espírito? Espírito? Spirit? Spirit? Mas que burra! Esse é um. Justo que eu queria. Esse é um dos erros que tem da magia. Ai, ai, ai. Vai outra então. Tá legal, vai outra. Vamos, não, vai. Existe essa magia, só sai contra o nome. Só contra o nome, né? É. Ó, vamos lá, de nível 8 tem. Antipatia ou simpatia? O que é isso? Não, acho que labirinto é mais legal. Labirinto é mais legal, isso eu concordo com você. Labirinto não tem teste. É, labirinto. Não tem teste? Você perde um turno obrigatoriamente. É, a vida, vocês vão lutar. Labirinto. Sumiu a Ciere. Tchau, gente. Falta mais junto? Dá pra fazer counter? Não. Tá bom. Não dá. Eu vou me arrepender disso, né? Mais amigo assim. Ok. Foi ação lendária. Celerine. Ah, eu vou... Toph, cuidado com o chão. O que aconteceu aqui? Eu vou voar e vou começar a fazer um terremoto. Ah, mas eu não piso mais no chão, eu fico flutuando agora, você lembra? Como é que você não busca as coisas do chão? Ah, sim. Eu vou fazer terremoto na sala. Ok. Qual que é o intuito? Quer destruir o trono. Ok. Terremoto. Eu não posso impedir isso de forma alguma. Que é o poder do Deus. Ok. Natureza. Deus quis. O Deus terremoto quis. Está afetando um artefato. Que é o trono. Ele é uma ilusão. Isso agora, pra ver se uma quebra ilusão. O trono. Pô, eu sei que estruturas toma 50 de dano. Eu acho que o trono faria um teste numa salvaguarda, talvez. Deixa eu ver aqui, fala. Pode fazer um teste de força de atletismo, você deu. Ó, é a magia chama Imprisonment. E é só de nono nível. É nesse. Ah, remover é, a então, é pra, no, é pra nono. Nono tem aprisionar a alma. Deixa eu ver aqui, Earthquake. Aprisionamento. Ó, estruturas. O tremor. Nem fala de teste. O tremor toma 50 de Bludgeoning Damage. E. Quando eu casto, e no começo de cada turno dele. Se a estrutura cair a 0 pontos de vida, ela desmorona. É, e mais ainda tem a chance de fazer fissuras. Não tem salvaguarda. Estruturas pra não estrutura tem. Não, né? É que o trono ele é um item mágico, né? Artefato. Deixa eu ver, destruindo itens mágicos. Deixa eu ver, destruindo. Está no livro do mestre. Livro do mestre tem. Destruindo item artefatos. Destroying artifacts. Ah, não, mas é tipo o homem do Vecna, o trono. O que é o olho do Vecna? É um artefato. Não, isso eu sei, não faz minha pergunta. O que quer dizer? É um item. É um item lendário único com inteligência própria. Garante efeitos. Fora. Legal. Vamos roubar o trono? Você já roubou uma estante do que é um trono? Por que não um trono? Já roubei um divã? Arrancar ele daí, botar o kobold aí. Vai fuder, acabou. Ok. Pra destruir um artefato existe uma forma específica, um gatilho pra destruir um artefato. Tá? Não é um item mágico comum, é um artefato. Eu já sei qual que é a forma de destruir ele. O terremoto. Não é o terremoto. Tá. Beleza. Celerim, você conjura o terremoto, começa a estremecer, começa a rachar as paredes, racha o chão, vai abrindo aquelas fissuras no chão inteiro, tá? Vocês conseguem ver que até que tem magma lá por baixo, porque brilha. Tá? Vocês estão um negócio de magia, então... Tem magma lá no fundo, tá? Só quando vocês olham na fissura, vocês veem que não é magma. É force, é magia bruta, é mana pura, é um veio de mana pura que tá correndo ali, como se vocês estivessem num vulcão de magia bruta, de magia pura. Embaixo tá? do trono ou embaixo do no terra. Plano? Na masmorra. Na masmorra, tá? Treme, estremece tudo, racha o chão, vocês se chacoalham todos, mas o trono ele fica intacto, não aparece uma única rachadura sequer nele. Ele cai numa fissura? Não. Ele só fica no trono ali, mas não levanta. Ele fica no trono, o trono treme tudo, mas o trono não cai. Tá? Não cai nenhuma das fissuras. É fissuras pequenas, por enquanto. Tá? Vai abrindo conforme for passando os turnos, tá? Uhum. Agora seria uma hora legal pra usar uma regra do BH. Não tem como usar aqui. Regra de countdown. Ok, vamos ignorar isso. Vamos fazer uma contagem, ó. Joga um D. Eu já tenho todos. Joga um D6. É a quantidade de turnos necessária pra rachar o chão até um ponto que o trono afunda. Um. Dois. Dois. Tá bom. Mais dois turnos e o trono ele afunda. Tá? Vai rachando tudo ali. Tá Okay, então tem um e tipo... o trono ele fica intacto, ele é um artefato. Existe somente uma maneira de destruir ele, é o que vocês precisam descobrir. E fica evidente pra vocês agora que o trono é a fonte de poder dele. Eu não tô sabendo. Você não lembra o que mais você faz? A Ciri tá sabendo disso. A Ciri tá lá, ai, oh, labirinto. Me surgiu uma ideia muito interessante agora, gênio. Se a gente disputasse uma corrida? Eu vou jogar uma sugestão, né, nesse tio. Corrida pelo trono. Corrida pelo trono. Corrida pelo trono. Ok. Sugestão? Eu acho que eu sou imune a isso. Não sei, eu tô testando. Isso aí dá condição? É Charmed. Então eu sou imune. Sou imune. Ele vira pra você e fala, não, acho que eu tô bem sentado aqui. Tá quentinho aqui, olha que bonito. Tá quentinho. Ok, é isso. Mais ações? Não, já foram as duas. Não, eu já gastou 5. Ah, tá. Se eu jogasse minhas ações lendárias, então é você na ordem de iniciativa. A gente sabe que é um artefato, a gente só viu que o trono não foi... É o único objeto intacto na sala. Tudo é mágico no ambiente, tudo brilha. Inclusive o trono. E com esse regaço que o Celerin fez, destruindo todas as coisas mágicas, menos o trono. Ele é um artefato. Dá pra se saber que ele é um artefato ou ele é um item extremamente poderoso? Um artefato é um item extremamente poderoso. Ah, ok. Eu gostaria de tentar saber como que um artefato é destruído. É. Porque eu já tive contato, acredito eu, que seja um artefato, que 20. É o pote das almas lá. É um artefato. Sim. Eu já tive contato com ele. Tinha a maneira específica de destruir ele, lembra? Então, eu quero tentar descobrir como que é o desse trono. A gente encontrou já 21 artefatos. Então, você primeiro você tem que gastar uma ação pra tentar identificar o trono. Isso. Ok. Vai querer? Quero. Enquanto isso, eu vou tentar usar de distração a Tessaiga. Tessaiga, distraio. Eu falo... Dá pra falar mentalmente com ela, não? Dá. Dá. Tessaiga, distraio. Preciso analisar aquele trono. Ok. Eu vou mandar a Tessaiga ir na frente e eu vou acompanhando ela como se eu fosse atacar também. Ok. Eu vou começar a bater nele e vou analisando os tronos, ver se tem alguma inscrição, alguma coisa. Certo. Eu vou... Certo. Você não tá batendo nele efetivamente. Não. Efetivamente não. Tá. Fingindo. Ok. Então, se você quiser. Então você vai fazer um teste de enganação. Eu quero ver se ele vai perceber. Eu tenho mais 5, né? E aí você vai fazer um teste de arcana pra tentar identificar esse trono. Eu quero gastar com vantagem, que eu não sei enganar. Você tem já vantagem já. Ah, já tenho já? Faz sentido. Pode crer. Esse é o bom dessa magia. Boa. Boa mesmo. 30, 50. Ok. E arcana, você falou, né? Arcana, agora rola um trazer arcana. Mais difícil. Vocês todos estão olhando ali, vendo a Toph batendo nele com todo afinco. Você não. 15, 55, 60. Não, você tá assim. Só que você é de gelo. 70, Gé. De arcana. 70 de arcana. Não, é simulacro. Não tá aparecendo, o simulacro é não tá ali. Beleza. Ele é verdade. Nossa, ele toma dano. Toma dano? É um dano em área, né? Toma dano. Daniela. E acho que ela não tem nem direito a teste. Não tem. Só não. Beleza. 70, Toph. De arcana, sim. O trono dos desejos. O desejo nunca mais sair, o cara pode... Existe. Não é o trono, quando ele não existe. Quando você se sintoniza com ele... Ele é capaz de realizar todos os seus desejos. Da maneira que você quiser. Eles não podem ser refutados. Eles não podem ser desfeitos. Porém, cada vez que você utiliza o trono, você é corrompido. Por isso que ele é das trevas, então. Tentando não era. Exato. Ele não precisou fazer teste, né? O trono. Teste? Teste do quê? Não, o trono não, a pessoa, o gênio. Teste do quê? Do terremoto. Pra ficar em pé essas coisas ou não? Ah, ele tá sentado, né? Tá sentado? Uhum. É porque se ele falhar, ele perde a concentração. Ah, mas ele não tá com nada concentrado. É, você precisa ver se você assim ele não perde concentração, porque é concentração. Assim ele pode perder. É. E ela sim. Isso é uma concentração? Fala um teste aí. É concentração. Descobriu mais uma fraqueza. Não, isso eu sua. Sei. Fala uma salvaguarda. É 65 de dificuldade. Falhou. Falhou? Falhou, eu tenho 45. Mas não é o soldado que conta, é o meu. Vem jogar então. Como é que você tirou um 20? Você tá larguinho aí. Ah, entendi. Como é que você tira um 20 pra mim aí? Vecta não, vai que, né? Ok, quebra a concentração, ela sai da forma de unidade da natureza. Tá, e tá lá a série de gelo. A geleira tá ali. Então é na... Prone. Prone? Mas ela é elemental de magia. Não, é normal. Ah, não, a concentração é da natureza. Então ela é elemental de magia gelada. Entendi. Esse gelo cai espatifa. É que essa magia, ela realmente não qual, dá dano. Qual que é a condição? Abarra tudo. Condição o quê? Que é imune? Você perguntou aí? Prone? Não, é porque assim ele fica com uma condição quando prone, sai. É caído. É elemental de magia, não fica caído, né? Ou por fica? Você tomou um rapa. Eu acho que fica. Eu acho que eu não fico por outro, por um item. Então, deixa eu ver. Mas é elemental de magia? Checa. Ele me não fala é, se ele não voa. Ele voa, ele fica. Tá caído, mas... Ele flutua. Flutua. Então, quanto mais você usa, mais você vai se corromper. Se você flutua, você imune é prone. Então, sabemos que ele não era assim, ele ficou assim. Certo, exato. Um conscious é inconsciente? Até uma hora que você é consumido completamente pelo trono. Um conscious? É inconsciente. Consumido, okay, tipo assim, você entra no trono, você faz parte do trono ou você fica corrompido ali em cima e o trono te controla? Você se torna parte do trono. Mas você não torna cabe essa função, energia pra ele. Eu imagino você tanto. Você é consumido pelo trono. É outra urna das almas. Você. Não, ele existe, eu acho. Mas o mais trono é o vilão, não o cara. Pode ser. Só existe uma forma de destruir o trono dos desejos. Sentar no trono e desejar que os tronos se destruam. Sussurro. Whispers. Ah, achei que sério? Você achou que era um sussurro? Morra, não, tipo assim, trono. Sussurro, trocaria com o trono. Você acha? Morra, trono. Cara. Temos dois turninhos, é só ficar de boinha. Algo que o portador do trono é incapaz de fazer. Sair do trono. Não, é que... Parece que tá difícil. Ele não quer sair do trono. É, Jota, você chamou o cara pra uma corrida? Exato, o cara não quis. Fusão. Um jeito de fazer isso é, é o. É simples, mas o portador do trono é incapaz de fazer. E se a gente. Quer dizer, é simples entre aspas, né? Não que qualquer um consegue fazer. Vocês até conseguem. Uhum. Desde que consiga tirar ele de lá. Ah. É impossível tirar ele de lá. Não, leu o que eu escrevi. Eu li. Você leu? Mas tipo assim... Você leu o que eu escrevi? Sim. Ele já apagou, se tinha alguma coisa ele... Então você não entendeu. É a pessoa que tá ali. Escreve de novo. O que eu entendi é que é a pessoa que tá ali. Puta que texto. É porque o que ele escreveu ali é... Pra mim não faz sentido porque alguém criou o artefato. Então essa pessoa criou o artefato que teria que escolher isso. Então a pessoa, qualquer pessoa ou só a pessoa que tá ali? Porque isso aí ficou ambíguo. Não, não ficou ambíguo. Sim, pra mim, o que eu entendi é a pessoa que tá sentada ali, porque é o trono dos desejos. Aí tá escrito que você tem que sentar no trono e fazer ação? Não. Não. Então. Mas então, né, no meu entendimento é, como é o trono dos desejos, é um artefato, então de fato você tem que estar em comunhão com ele pra poder pedir isso. Uh-uh. Fora disso... Você pode pedir pra ele, né? Uh-uh. Então qualquer um de nós fora consegue uh-huh. fazer isso. Interessante. Qualquer pessoa com acesso a uma determinada magia de nono nível consegue. Caralho. Desejo. Calma, já desejo. Calma, já desejo. Eu desejo. Me refresca a memória que eu não lembro. Como que eu tive que fazer pra conseguir ter acesso à urna lá das almas mesmo? A gente teve que fazer um combo pra poder você quebrar. Teve que fazer um sacrifício rasgar foi. Seu olho. Sim. Né? Foi um, foi bem uma parada bem ritualística. Chiryu tá. É foda. Chiryu é foda. Chiryu de dragão super. Ah, ok, eu fiz minha ação de... Sua ação foi pesquisar isso. Tá, eu não tenho ação bônus. Tem. Tem minha ação bônus, ok. Na ação bônus eu consigo tentar comunicação com a Ciele, pra ver se ela tá aqui perto ainda, porque a gente consegue conversar telepaticamente. Ela tá numa outra dimensão. A gente também não consegue telepaticamente, né? Ou exatamente isso, né? Hã? Então a gente não consegue telepaticamente porque ela tá muito distante. Ah, tá, a comunicação que vocês têm é via runas, é, né? É via runas, sim. Então vamos dizer que talvez vocês consigam. Tem que tentar. Na ação bônus eu conseguiria ter acesso a isso? Sim, porque falar é tipo uma ação livre. Tá, você vai tentar estabelecer um link empático com ela. Certo. Eu retorno então. Você tem que rolar um teste pra mim de... percepção. Me passou. Não. Engraçadinha. Desculpa. Não. É... pra conectar duas pessoas... Comandamente? Pode ser, comandamente, mas aí seria ação. Isso tem ação bônus. Teria que ser, então, 10 inteligência. Inteligência normal. Inteligência normal. 30. Mais um. Mais um quê? Mais um dado. Tem vantagem de todos os testes. 30. 30? É. Isso é o melhor que vocês podem oferecer. Caralho, o valor de atributo tá bom. Atributo puro. Ela tá em outra dimensão. Não é saving throw nem nada. Já dizia a saga. Outra dimensão. Outra dimensão. Posso gastar o pão divino pra adicionar sabedoria nesse teste? Pode. Pode. Deixa eu ver se pode. Então, 30. Vê se pode, vai. Vamos lá. É um teste de perícia. Isso não é uma perícia. Não. Não tem teste de perícia na quinta edição. É teste de atributo tudo. Ah, é? É. Tudo é teste de atributo. Mas e se você tiver proficiência na perícia, aí você soma. Mas esse é específico inteligência. Mas é tudo né? Teste de atributo. Mas senão você pode somar 5 no seu dado. Eu prefiro somar minha sabedoria. Então você pode somar sabedoria, aí tudo bem. 50? Uhum. Aí você casa bem. Ok. Nem Mato Grosso, aí você casa bem. Você consegue estabelecer um vínculo telepático com ela. Mas com o grupo? Com o grupo. Não, o Celerino não precisa nem teste. Não, tudo bem. Tudo bem. É que você é Deus, vai aqui, né? O Celerino, você tá o tempo todo escutando ele. Vai, bate mais, Toff. Vai, bate mais. Que isso, fogo? Eu recuo. É, Celerino, vai ser complicado mesmo passar essa barreira dele do vazio. Eu falo. Pessoal, consegui analisar o trono. Sério, você me ouve? Eu ouço. Consegui analisar o trono. Por quê? O trono, ele tá escrito um idioma muito rebuscado, que é o trono dos desejos. E pra gente conseguir destronar ele, que é um artefato, a gente tem que desejar que esse trono seja destruído. Só que eu não tenho acesso a essa magia. Ah. Então... Mas que mago de meia tigela a gente tem no grupo? Desculpa. Não tem acesso a desejo. É uma maga monga. Não tem acesso a desejo. Não, eu peguei, só que eu não dei os dias ainda, esqueceu? Ah, eu tinha usado da outra vez, esqueceu? Você tá caquética. É, já passou ainda. Puta que pariu! Caquética! Ah, eu mereci um ponto pra não ter roubado, hein? É... Não, isso é mais obrigação. Ganha um ponto. Não, não, eu não tenho. Eu não sei. Ponto? Do quê? Um ponto. Meu dedo. Tá vendo? Eu não fui cuzão, podia ter usado o desejo. Não, não tem. Tá, ganha um ponto de inspiração. Ah, entendi, a gente... É que eu não tenho, vocês esqueceram. Ganhou um ponto de inspiração, achei ele ganhou um ponto de inspiração porque acertou que era cheiro da magia. Uhum. Então eu preciso que vocês consigam destruir esse trono aí. Ok. Eu vou voltar daqui a pouco. Aqui dois turnos. Um turno. Na verdade é agora. Ah não, eu ia ir primeiro. É, próximo. Né? É porque agora você tem que gastar uma ação pra fazer um teste de inteligência. Isso. E passar. E passar. Qual essa foi sua ação? Então é a vez do... Cramunhão. Do Neron. É. Vocês vão apanhar? É a vez dele, hein? Será que eu posso roubar? Será que eu posso roubar? Já, só um adendo, rapidão. Sim. Essa carta aqui, então. Essa carta você vai pagar uma ação bônus extra. Ou seja, são bônus. Eu posso ganhar uma extra. Cara. É. Você tem duas ações bônus. Pode, essa aí é a que atirou no 20. Então, eu tenho o olhar da vingança aqui, que eu quero explorar a fraqueza, só que não fala se eu tenho que gastar ação nem nada. Uma ação bônus seria o suficiente pra eu analisar ele? Sim, sim. Então eu quero analisar ele e quero explorar as fraquezas dele. Fraquezas? Tá, a hora que eu cheguei perto dele, você chegou perto de alguém tem a reação, o coração dispara, aumento de fluxo, coisa do tipo. Eu quero ver o que ele... Obviamente ele tem mais medo de destronar ele, isso é fato. Tipo assim, arrancar ele daqui, fodeu. Sim. Mas quero, a hora que eu chego perto dele, que a Tessaga começa a fingir atacar, não sei o quê. A partir desse momento eu quero tentar explorar as fraquezas dele. O olhar da carruna do olho. Outros indivíduos. Tá? É que não fala que... Na hora que ele bate os olhos na sua runa do olho, e ele olha pro seu corpo e vê outras runas, aí você sente que ele tem respiração. Então a única coisa que ele teme é isso. Vulnerabilidade é isso, não é o que ele tem, mas vulnerabilidade é dano causado por pedras fúnicas mestras. É só isso que é a fraqueza dele. O que é uma mestra e uma serva? Uma obedece, a outra manda. Não, mas qual a diferença das pedras fúnicas? Porque você tem pedras runas, fúnicas. Tem, dá pra ser um... Normais. Um runa normal. Né? Tem que ser... Da classe conjurador rúnico, do nerf de arcana. Que foi a origem das runas que vocês têm. Entendi. Falando em off. É. Né? Na verdade, eu pus essas runas aí só pra dar a opção pra vocês de pegar aquela classe, se quisessem fazer multiclasse. Né? E aí depois eu descobri que, na verdade, as runas que vocês tinham eram umas mestras. As runas da criação do universo. A runa da vingança que eu tenho, então, ela é só uma runa que veio de curiosa. Ela não se adapta à runa guardião. Ela é uma runa mestra. Você criou ela. Okay. Você criou ela. Da mesma forma que a runa da eletricidade, que é distinta do eletromagnetismo. Uhum. E a runa da fúria. É. E a runa dos bichinhos. Bichinho. A runa da ladinagem. A runa da ladinagem. Você. Essa é braba. Eu vou falar pra você, ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa nele. Você conhece os medos do alvo e seus pontos fracos. Okay. Sabe como atacá-lo e realizar sua vingança. Todos os seus ataques são com vantagem, obviamente, suas salvaguardas, assim como ele tem desvantagem contra você em ataques e salvaguardas. Tá, beleza. No caso, eu tenho vantagem contra os bagulhos. Ok, se você consegue descobrir isso, você então sabe que ele tem um grande medo de vocês. Vocês passaram 19 masmorras e chegaram até ali. Vocês portam as runas que são capazes de ferir qualquer coisa, inclusive nada. Temendo isso, ele, de bom grado, se entregou ao nada. Por isso que ele tem poderes do vazio. Isso é uma coisa que ele teme. Outra coisa que ele teme, perder o trono. Como qualquer monarca. Ok. Foi? Agora sim. Pode ligar, Munhão. Desejo. Posso fazer qualquer magia de oitavo nível? Parece. Ou eu posso extrapolar, né? Pode, perde força. É. E nunca mais força. Eu já desejo. Não, aí nunca é uma possibilidade, eu... né? É, mas aí é o item, né? Se o item pifou. O item pifou, deu um pane. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. É afundar já, tem duas rodas pra afundar, né? Tem. Ah, onde estão meus desejos de gênio? Nada bem de graça, né? Nada bem de graça. E aí, amor, eu posso roubar o desejo do trono, se eu quiser? Vai ser só um trono. Por que não? Aí não, né? É um artefato. E daí? Não dá. É uma habilidade. Não dá. Tá. Se você tornar esse trono consciente, por que não? É só você sentar no trono. Não, acho que não. Acho que é artefato não, né? Deixa eu sentar no trono e pedir. É só se virar. Você já fez isso, já roubou o... Você tem que sintonizar com o trono. Como você consegue fazer esse desejo, você esqueceu? É, mas é uma vez só pra cada pessoa. Mas... É isso. Finge, né? É. Como assim? Tem que pedir. E aí eu não posso fazer um desejo pra mim, é só pra vocês. É, o cara tem que pedir. Entendeu? Ok, desejo. Você tá diante da Ciere. Foi pro labirinto também. Ah, foi pro labirinto. Você pode criar outro labirinto. Pronto, Ciere, ainda bem que você chegou. Deixa as duas juntas. Ainda bem que você chegou. Agora você consegue usar. Não, você que veio pra cá. Porcaria. Não, calma, tem um lado bom. Eu vou tirar a gente daqui. Você vai sair comigo e vai ter o seu turno. Ah, é você agora? Se ele. Qual que é a dificuldade do teste? 62. E é um teste de inteligência. É o que? É o saving throw? Não, inteligência não. Ou é um teste de atributo? Mazer. Eu atributo. Acho que é atributo e a dificuldade era 20, não era? Não é fixo? É verdade, né? É, foi viajando. Você sempre meio difícil. Eu acho que é atributo e a dificuldade 20. Não, então tá tranquilo. Eu acho Mazer. Que 60 é meio difícil. Inteligência CD20. Ah, então tá boa. Já passei. Mas é uma ação. Tudo bem, eu gasto a minha e a Toph volta. Sim. Como assim? Não. É porque você vai no teste pra achar a saída do labirinto. Se eu achei a saída do labirinto levando você junto, você passa comigo. Sim. Faz sentido. Não é? Mas o Toph já gastou toda a ação dela, ela não pode andar. Eu carrego ela. Ok. Vamos, não voa, vamos sim, não voa. Vai sim! Vai sim! Mina teimosa! Era só você ser um minotauro que você passava automaticamente. Não, eu sei sair do labirinto. 25. Ok. Eu tenho 14 de inteligência. As duas percolam no labirinto. Você acha que jogando a gente pra fora daqui você vai se safar? Sério? Sabe se assim, eu não vou arrancar o CD no chute? O que a gente tem que fazer mesmo pra... Eu esqueci. Tem que... Eu falo mentalmente. Tem que desejar destruir o trono. O que você tá boquejando aí? Quer voltar pra lá? Tem que usar um desejo pra... 5 ações lendárias. É. Toph voltou pro labirinto. Não voltei não, eu falei mentalmente. Calma aí. Ah, é verdade, eu falei o anterior. Calma aí. Você não fez ação? Ainda não. Não? Eu posso terminar meu turno. Então termina seu turno, calma, desculpa. Tô pensando, eu posso gastar um ponto divino pra ter uma cê ação. Você vai ver se não você tem no chute. Então faço. Entendeu? É isso que eu tô pensando, entendeu? Fica mandando os outros pra fora, não. Tem que desejar o trono. Divino. Desejar destruir, deseja destruir o trono, que eu vou arrancar ele no chute no cu dele. Vou arrancar um soco. Você tá ouvindo, né? Vou arrancar o CD no soco. Mas idiota. Mas e se você tá no trono? Eu tô negociando pro também. Eu vou arrancar no soco. Como você sintoniza nesse trono? Eu vou. Senta, eu vou arrancar. Qualquer item mais. Tem que passar um X de tempo nele? É. Sim. Fica uma hora no trono. Uma hora no trono. Só scrolling. Só no TikTok. Cuidado que pode descer hemorroide. Os que não querem sair, né? Grudou, né? Grudou hemorroide ali. Eu vou... me concentrar em você. O que você quer roubar? Não vou roubar nada dele. É porque da natureza dela. Tentar dominar você. Você vai ter que fazer um saving throw de constituição. Constituição? É. Eu estou fazendo dominação de sangue em você. Ah, é muita magia. Caralho! Eu... Marrou. Vamos. Marrou! Marrou! Marrou! Mas um saving throw de constituição. Tá time pedrejando, né? Sai fora, ô Katara! E aí? Saving throw de constituição. É. Mas é doido. Me deu uma puta. Ah, eu sei. Deixa eu ver. Dá pra me aumentar meu saving throw aqui? Constituição tem mais 24. Não. Isso é magia? Não. Jogo normal. Ah. 32. Valeu. Valeu? Uns pouquinhos. 56 o meu. Resistência lendária, segunda. É 56? É o CD? Não sei. É o caralho. É 56. Então passou. Você não tem mais 24? Mas eu tirei 8 no dado, deu 32. Ah, tá. Eu achei que era 32. Resistência lendária, segunda. Tem só mais um. Tem só mais um. Então vai, quem que é o próximo? Agora pode fazer a sua ação lendária. Tchau. Ah, de novo? Agora você tá sozinho. Tá que o pariu. Sério? Você vai ver o vovô. Ah, então era isso, Toff. Então... Então eu vou desejar, assim, já que é assim, né? Eu vou te pedir um desejo. Eu vou te... Destrua o trono. Você tem que desejar destruir o trono. É, então. Eu desejo que o trono se destrua. Você gasta o desejo? É. Maldito! Slenin, quando você deseja que o trono se destrua, você começa a conjurar magia, você vê ele desesperado, gritando pra você, tentando te impedir. Até eu tô assim, não, Slenin, agora não! E você escuta na sua mente você crê em você? Uma voz sussurrante, sibilante. Ah, mas ele tá pronto. Tem certeza? Absoluta. Eu posso te dar o mundo. Basta que você se sente em mim. Se você desejar que ele morra agora, eu serei seu. Eu já sou Deus. Eu não preciso de você para dominar os outros mundos. Mas eu posso te dar mais. Muito mais. Não. Mais. Mais. Mais. Mais. E aí vocês começam a ver o trono se desmanchando e vocês escutam um grito agudo do trono sendo despedaçado. Ai, Cedelinho, eu tinha tantos planos. Era um item maligno. Ai, e daí? Pensei que era outro. Ah, mas estava prontinho. Mas não tinha suas regras. Queria com suas regras. humano, ele se transforma em poeira. O gênio, ele cai de bunda no chão. E aí, nesse momento, vocês percebem que as pernas dele estão atrofiadas. Caralho, faz tempo que você tá nesse trono, hein, pô? Ele tem perna, esse gênio? Tem. Não é um geninho igual normal. Não, ele tem umas patas aqui de... É, um demônio, de bode. Ele deve ter desejado virar um demônio. Ele deve ter desejado ter pernas. As pernas dele estão, inclusive, atrofiadas. Ele cai e ele fica sentado no chão. Desgraçado! O que você fez? Ah, por isso ele não levantou. Saving throw de destreza. Tem um terremoto embaixo dele ali. Ah, continua ainda? Continua por 6 turnos. Caralho! Mas, porra, mano. O cara é aleijado, velho. Já botou, né, pra bater um PCD. Ah, bateu no PCD. Foi dar um cuzão. Caralho. Ficou na cadeira de roda dele. Cara, inclusão, tá certo, inclusão. Tá certo. Vai bater, tem que bater até no PCD. Vai participar também, vai apanhar. Quanto que é a CD? 65. Ok, gastei minha última resistência lendária. Puta, a primeira vez que eu vejo um aleijado de tela. Não, ele tá caído no chão. Ele só não tomou o dano. Ele só não caiu na... Ele não despencou, não despencou no negócio, mas ele tá caído no chão. Pode crer. Ok. Depois do celular em vez da Toff. Foi sua vez? Foi. Não, ele tá ali ainda, né? Tá. Eu vou usar um K-tripzinho de ação, um bônus. 700 de dano, cara. E aí, agora você quer deixar a gente sair? Sim, sim! Vamos negociar! Vamos negociar. Eu não negocio com o teimoso. A 17. É um 19 aqui, né? É 19? Acho que é 14. Ah, um 14. Nossa, que estranho. É, um 4 meio tem um puxado ali, parece um... Vamos negociar! Vamos negociar! 14, 74. De CA. Passou. Fácil. Então são 8 de 12. Tá 7, 7, 5, 14. Como é 7 aqui, ó? Uia! Tira 12, 12, vai, eu duvido. Passar com de errar, né? Com crítico. 34 mais 8. Ué, 2 de 12, foi crise. Qual que é a esperança aí? 42. Eu vou azul, né? 52 são mais 2, 6. Olha, outro crítico. Deu mais 12, 54, 74 de dano elétrico. Indefensável, né? É, eu tiro a resistência dele, né? É. Ele perdeu então aquela camadinha do trono? Perdeu. 70. Isso é uma runa, né? Não, foi de normal. Normal, normal. Você não gastou, não ativou runa? Não, senão seria muito mais de dano. Ah, tá. Ok, 54 de dano ele tá inteiro, porque ele tinha regenerado o trono. Beleza. Tá inteiro. Agora é ele. Agora é ele? Ah, não, não tem mais nada. Não, é só área, né? Não tem mais nada. Gastei todas. Oi! Cara, que você? Como é? Peraí que eu não entendi. Alguém de vocês querem suco? Não, Merton, não, obrigado. Toma assim. Eu preciso de espaço pra fazer suco aqui, caralho. Quê? Ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Como assim? Não entendi. Ele tá ocupando a geladeira? É, tá ocupando a geladeira e ele tá... Então, desce suco. Traz pra nós, Bertão! Sobe assim, pra nós! Cara, que é assim? Tá mesmo. Não dá pra saber de onde vem. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Não dá pra saber de onde vem, né? Bom, vamos lá? Vamos aí, ó. Hã? Não, o copo tem aqui, Bertão. Então eu tenho que sair, como que eu saio? Quem é? Você é 20 automático, né? Você passa já. Faz uma ação até de 20, né? Não, 20 eu tenho isso de bônus. É. Ok, gasta sua ação e volta. Tem mais ações pra fazer? Então eu gasto minha ação. É, bônus... Tá natural e tá coado, não tá gelado. Cara, ah, tá coado? Ah, então eu quero. Toma tudo isso e precisa encher isso aí. Suco bonito, velho. Nossa! Tomaremos. Muito obrigado. É que o Mirtão ganha as laranjas dos caminhoneiros. E aí tem um monte de laranja aí, o Murtão tá fazendo suco. E cadê o saco da laranja pro Gui chupar? Que isso, pô? Não terceirize suas responsabilidades. Suas vontades aí, cara. Tem cara, quero chupar um saco. O meu tá cheio ainda, tia. Vazia? Vazia, nossa, bebe logo! Pode tomar mais, meu. Bebe! Temos 10 minutos pra tomar tudo isso aqui. Bom, saí, né? Onde que eu saio? No mesmo lugar. No mesmo lugar, normal. Tá. Seu filho de uma... Ah! Perdeu o trono, agora eu vou lá Já vou correndo uma bicuda no cu dele, né? O celeirinho desejou. Eu sou... Não faça isso. Seu filho de uma... Não faça isso. Não, eu sou um pobre aleijado, por favor. Ele tá mentindo. A maldade dele ainda continua, né? Mas e aí, tá a fim de... continua. De deixar ele... a gente sair, então? Ele... Vamos acabar por aqui, moço? Ele é um ser maligno ou o trono o corrompeu e o deixou maligno? Eu sei que o trono era maligno. É. Não dá pra você saber. Tá, eu quero usar... Ele continua sendo mal. Ele continua sendo mal, a essência... Então, mas eu sei que gênio é mal. Não é mal. Não é mal. O gênio é neutro. Gênio é neutro. O gênio é uma pessoa. Existem pessoas boas e pessoas más. Então, mas o comum do gênio no reino de Wii não, né? Tem isso. Não existe não isso. Tem. Tá, mas eu vou descobrir, vou tentar descobrir então. Então eu quero. Eu dei o bico no cu dele, eu quero, eu vou gastar. Eu dei o bico no meu, foi ganhar um bônus. Eu falei, filha de uma égua, eu falei que arrancar você do trono, o bico no cu. Eu falei. Eu tô nem querendo que ele é eficiente, vai apanhar do mesmo jeito. Tapa inclusiva, bate do aleijado. Eu sou cega, vem! O que tem? É verdade, é briguito iguais. Se eu apanhei, você vai apanhar também. Né? É briga de PCD agora. Sabe o que é isso? Briga na paz. Para, puta que pariu. Ó. Vou gastar eu ia falar uma runa. Gastar um ponto heróico, vou usar ação, bônus action surge. Ok. Como que chama esse cara? Surto de ação. Pulso de ação, isso. E, não. Dom, filho. Vem cá, vem, Dom. Vem, a mãe deixa aí, você sentar. Aí, o que eu vou fazer? Vou usar a runa do olhar da penitência ali, só que é o seguinte. Vem. O que eu quero fazer nele. Ele tá na metade da vida. Dá pra sentir que ele tá bem fragilizado, certo? Era o trono que o deixava com vigor. É, eu tenho execução sumária. Eita! Se ele estiver abaixo do PV dele, eu consigo matar ele de uma vez. Abaixo do quê? Do PV dele. Tipo, se ele tem 100 de PV, ele tá 50 PV ou abaixo. Abaixo da metade. É. Isso. Perdão. Não, ele não tá na metade, ele tomou só o dano que o Celerim deu. Não, que vai que ele. Tá... O trono deixava ele forte. Não tem 20, não tem 150 PV só. Não, tudo bem. Então. Ele ainda é forte, ele ainda tá. Clonada. É, o corpo é mais pra mim. Tá. Claro. Então, só que nesse caso. É mais pra mim. É que tá coado, eu gosto de suco coado, assim, de. É. Puta que eu tô descrevendo a execução sumária. Uhum. Nesse caso, eu quero atingir a maldade que o trono fez com. Corrompeu ele. Tirar esse excesso de maldade pra ver se ele de fato é mal ou se for o trono que fudeu mais ainda. Tá ligado? Colher da runa da vingança. Tá? Ok. Então ele tem que. Ele passa no teste de. No caso, ele tá com desvantagem nos meus testes, por causa da minha ação anterior. Teste de. Tô vendo aqui. Quanto que ele tirou? Olha ali, Brad. Mas não tem vantagem? É de... Desvantagem. Sabedoria, já. Teste de sabedoria. Então a dificuldade é 65. Isso não é magia. 65 já é dificuldade. É a runa, viu? Porque é a runa do olho. É. Eu te dou um. Hã? Eu te dou um. Puta, sério? Eu não sei. Uma falha crítica. Como é que é? É o do olho, a dificuldade de 65. É a runa, não é magia, os bagulho. Vixe. Da runa. Não tem mais essa pérola nele. O que aconteceu? Ele tá com dois níveis de exaustão, além do efeito que você tava usando. Agora que não anda mesmo. Não! Eu dei um bico no cu dele, eu vou acabar aqui, cato ele. Fortíssimo. A bandana começa a queimar, chama a fantasmagórica roxa. E a runa começa a ativar. Agora eu vou ver seus pecados. Vou arrancar toda essa maldade que tem em você. Esse trono acabou com sua vida. Você pertence a Wina, única e exclusivamente. Vou procurar bondade em você e vou destruir todo esse mal. Ok. Isso dá dano, faz o quê? Então, nesse caso, com a execução sumária, ela mataria ele instantaneamente se ele falhasse no teste e tivesse menos da metade. Uhum. Porém, eu não tô atacando a vida, eu tô atacando a maldade que entrou nele. Agora você herói. Logo na espada de um Tá usando a espada de Linwu pra cortar a mão dele. Você destrói você pediu, tirava a espada. Parte da essência dele. Fazido? Sério, eu não achei. É que eu tô com um corte na boca que eu fiz cirurgia do dente ainda. Tô nessa roça. Caralho! Ah, tô com um ponto aqui ainda, se você olhar. Sério? Aqui. Caralho, isso dá pra ver. Eu acredito em você. Eu queria ter falado isso antes. Você destrói a essência que foi formada nele pelo trono. Quando você destrói ele, vocês veem ele murchando, ele diminuindo de tamanho, ele se tornando caquítico, caquético no chão. Uma figura deplorável. E ainda assim, maligno. Então ele é maligno. Ele vai tentando se arrastar, tentando se arrastar assim pra sair da fenda que tá se abrindo debaixo dele, e ele começa a gritar: não, não, não, senhor, senhor do vazio. Ah, tá trolando, sério? Tenho poder para destruí-los. E aí, conforme ele vai falando isso, vocês vão vendo que a essência do vazio vai tomando conta do corpo dele total. Ah, filha do mal. Aqui. Acabou suas ações? O que você faz? Tem mais coisas pra fazer? Bom, eu usei pulso de ação e gastei o olhar. Ok. Então tem minha ação bônus ainda. Mas você não gastou sua ação pra vir pra cá, sair do labirinto? Sim. É, sim. Aí eu usei o surto de ação. Aí, então pode voltei. Vou dar uma bicuda nele com ação bônus. Se eu jogar energia que tem lá, né? O que eu posso fazer de ação bônus aqui? Dá um bico no cu. Acho que de moinho é só um ataque, né? Mas não é um ataque caso ele tenha feito um ataque? Talvez seja. Não tem mais ponto herói? Não. Eu fiz um ataque. Isso que eu fiz ali é um ataque, mas não físico. É. Eu tenho até Saiga ainda também. Sim. Saiga. Acaba com ele. Tem retalha bom, ele. Ele é maldade pura. Eu consigo passar meu olhar da vingança pra ela? Com ponto herói? Não, sim. Acabou. Acabou, não. Não tem mais ponto herói. Então faz o ataque dela. Tá, vou fazer um... 18, crítico. Não, não. 17, crítico. Não, senhor do vazio. Você viu o 20 fazendo isso aqui? Deve o poder. É... A CA dele deve ser muito não. Insignificante agora. Né? É alta ainda, mas não mais tanto. 63. Certo. Sessenta e dois, sessenta e cinquenta e quatro, sessenta, não, 64. Não, 54. É, 18, 54. 54. Sete, 61. Muito engraçado, 67, as pessoas erram a mesa. Engraçado. 67, 72, 72, 72 já. Não, 72 de dano. Não, mas eu somei a força. Não, mas força minha tá negativa. Subtrai. Então subtrai. Não, não. 72. A espada vai cortando ele. Ele vai se arrastando, tentando sair da fenda, a espada empurrando ele pra dentro da fenda. E o nada tomando conta dele. Eu não quero que ele caia na fenda. Pra não absorver energia. Mas quando você cai no mundo de energia, você é consumido por ela, né? Pum. Ah, é? Eu imagino que sim. Lembra do que eu descrevi. Então, se então você como se fosse um rio de lava. Vulcão. É. Lava. Ah, então eu posso dar... Eu vou junto com o terceiro. Vou dar um bicudo nele pra derrubar ele, então. Ah, se fuder. Então eu chego lá. Tomar um cu, filha da puta. Eu dou um bicudo no cu junto com a terceira pra empurrar ela pra baixo. Não, não, piedade, piedade. Piedade é minha teta esquerda. Isso, não tem ovo, né? Só uma menina. Esqueceu? Eu sei, velho. É direito e a compaixão? É direito e a compaixão. É, porque a esquerda é vingança e o outro, a outra mão que vai vir é do perdão. Que vingança, cacete. Morre. A joia de ataque. Você tentar uma manobra, então. Não, vou dar um bicudo no cu. Não, derrubar é manobra. Ah, é? É. Tá. Você vai jogar então, vai ser. Atletismo. Ih, rapaz. Fudeu, tá com. É, tá muito e eu vou jogar atletismo ou destreza, o que eu tenho de melhor? PCD, não tem nenhum. Ou acrobacia. Que isso? Que? Menos 3. Sim? Kim, me dê força, Kim. Hoje é dia do Kim, né? Kim, você tem vantagem. Então, tem mais Kim, cinco, me dê então. Força. É. Não, não, eu tenho vantagem com a Kim. Não, você já tem vantagem porque você tá com a porra da magia em você permanentemente. E aí o Kim vai te dar mais 5. Isso. Perfeito. Tá, então eu tenho 10. 15. 15. Menos 3? Não, não, já tá com menos 3. Não, já tô contando. Já tirou 13. Tirei 13 e 10, entendeu? Então 15. Oh! Você tem proficiência? Você tem proficiência? Não. Não tem proficiência? Tenho, tenho. Lógico que eu tenho. Então soma 16. Ah, não. Ah, não. Tem não, tem não, tem não. 1? 3! Aí atletismo. Olha, eu e acho eu tô com 2 níveis de exaustão. Ah, é desvantagem. Puta que pariu. Joga outro lado, vai que dá 1. Deu 18. É, parece o Sr. Burns empurrando o cara. Tá, força hercúlea que eu tô fazendo, misericórdia. É porque você tá voando, né? Você não tá com apoio. Não. Só tá tipo empurrando. Não, o meu teste deu 20. Passou. Deu 15. Calma. Porque a pessoa não tem proficiência. Calma. Na porra do teste. Eu vou gastar. Eu vou gastar. Pra somar sabedoria, óbvio. Eu tô usando a força bruta, mas eu esqueci que ele tá numa posição desfavorável ali. Então eu posso empurrar o braço dele, que vai perder equilíbrio. E tá com terremoto ainda. É. Então vai perder tá equilíbrio. E, uau! Tá ligado? Pronto. Pronto. Vocês deixam os dois deficientes brigar, caralho! Por isso que ele te precede! Vai, vai, vai! Vocês deixam. Nossa, isso não é melhor que briga de mendigo. Foda, é um cego batendo no aleijado. Parece piada. Parece piada. Misericórdia. Quando vocês entram no bar, tem um cego batendo no aleijado. Quando vocês entram no bar, vocês veem o aleijado caído, o cego tentando chutar ele e empurrar ele pra fora. Tá o aleijado aqui, tá o cego assim, ó. E o aleijado assim, ó. Eu sou retardado. Alguém faltou aqui? O trintinho. O trintinho. Você vai, começa a bater nele, chutar ele, e ele tentando se agarrar, e você dá aquele empurrão nele. E ele despenca, fenda abaixo, com a terra estremecendo, se abrindo cada vez mais, e ele cai no meio daquela energia bruta. Quando ele cai ali, ele é imediatamente consumido. E desaparece pra sempre. Energia. Eu também pensei exatamente isso. Eu achei que você ia já buscar essa energia. Não, não, ainda não consegui. Quando ele desaparece ali, apesar do chão estar todo rachado, né? O círculo. Ele se aciona e ele fica emitindo um brilho. Pezinhos em cima. Um brilho púrpura. Não, vamos pôr a cintura ali no meio. O que vocês fazem? Vambora, vambora antes que o vazio. O vazio tá chegando, antes que pega a gente. Depois você faz outro trono, Ciri, pelo amor. Vamos. Bora, Ciri. Bom. Tá, volta. Oh, volta, não, bora. Depois o pezinho no chão. Você sabe que você pode usar o rolo do tempo e voltar só o trono, né? Ah, eu sei, mas então aí vocês vão ficar. Então, é um item maligno. Não, é um jeito, é o que você quer fazer. Não, mas é. Sim, se você quiser, você faz. Fala, não, eu quero aquele trono e volta o tempo, pronto. Você eu posso seu... criar um trono que eu quiser. Você pode. Mas quer aquele. Agora a ideia já foi dada. É que ele já tava pronto. Então volta. Sabe, combinava com a sua sala. Combinava com a minha sala. Era mais fácil eu só tirar a consciência dele. Então volta ele. Entendeu, velho? Então volta ele. Você quer ele, tá volta. O vazio tá chegando, bora. Decide, ou você pega. Não, eu não vou pegar o trono. Certeza? Sim. Então vem pro círculo. Tá. Todo mundo lá. É na clave. É clave. Ok. A masmorra, a sala em colapso desaparece diante dos olhos de vocês. E então, subitamente, vocês estão em outro lugar. É só um trono, né? Ou tem uma masmorra inteira agora? Não, falando que é só o trono de Valkyrie agora. Ou tem uma masmorra inteira ainda? Então, não sei como é que é. Se eu não me falha a memória, a gente tem que passar. Tem que passar, tipo, pelos desafios de novo pra chegar na libertação. Eu não lembro como que era. Era um bagulho assim, não era, Jé? Se eu não me engano, era isso. A gente passou pelos desafios, tipo um prova. Agora vocês vão na última sala. É, Mega Man. Tudo de novo. A rodada final. Você tá trolando. Pois é, todos os bosses. Você tem que passar tudo pelos bosses de novo. Ah, não. Acabei de descobrir que tem uma masmorra de Valkyrie. Tem uma masmorra da Valkyrie. É, mas era isso mesmo, não era? É. A gente não tem um mapa dessa. É, porque eu não sabia que tinha. Não, tá. Eu achei que não tivesse uma. Eu também. É, você achou que era só o trono e. É. Então que seja só o trono. É. Então já vão libertar essa vagabunda agora, pronto. Aí é já. Quer mais suco ou tá? Não, obrigado. Eu tomei dois, não. Tá bom. Já? Só que nem tomou. Eu tô no vendo aí, parte ainda. Desse cidadão aí agora. Eu já me estupi. Eu tô bebendo. Põe um suco de laranja na sua planta laranja. Definitivamente. Vai ser não. Com 80% de suco agora. É. Não só 5. Não, só deve ser 2, não é 2? 2%. Eu acho que é 2% de suco que só tem. Vem lá. É, porque de laranja não tinha nada na foto. Tinha assim, a corzinha. A cor, nem a cor de bobear. É, tá bom. Ficou muito bom. Suco roubado. Quer dizer que é o do caminhão. Não, foi retirado do caminhão mesmo. Caiu no caminhão, a mercadoria caiu. É, a mercadoria caiu, tá dada como perda de viagem. Paciência. Já tá contabilizado nos números. Seu pai também rouba laranja? Certo. Carrega laranja. Só produto da Nestlé. Melhor ainda. Só chocolate. Vai pra canjuba. Tá ótimo. Vocês surgem. Numa desolação. Não é desmoral. Me ignora. Vocês surgem numa desolação. É a ruína de um salão que, pelas cores das pedras que estão espalhadas pelo chão, todo rachado e afundado, como se um ser gigantesco tivesse dado um soco ciclópico num solo, vocês calculam que tenha sido um lugar belo, majestoso. Mas agora só o que há ali é a destruição completa. Quando vocês olham ao redor, vocês veem que essa destruição ela se espalha adiante. E vocês percebem as ruínas de uma enorme masmorra. Com, assim, numerosíssimas salas. Porra, Jesus, mano. Talvez mais salas do que havia no desafio de Tauron existiram aqui, mas foram todas devastadas. Com exceção de um único lugar. Eu acho que a gente tem que ir. Um lugar pra onde é óbvio que vocês têm que fumar. No extremo nordeste desse semiplano, vocês veem que existe um jardim florido. As flores ainda estão belas nesse lugar. E não existe teto, não existem paredes nesse jardim. Só o que há é esse chão coberto de flores e várias pilastras que outrora sustentavam alguma cobertura. No meio desse salão, existe uma figura sentada. O que vocês fazem? Como é que é lá? É aqui? Parece que é. Mas eu esperava que fosse uma masmorra, tá tudo destruído. Por que tá tudo destruído? Talvez o colapso tenha destruído. Colapso do quê? Do mundo, né? Já era Arthur. O reflexo no que a gente passou os desafios. Será? Que a gente foi destruindo? Não sei. Será que é a era clave lá? Eu acho que sim. Vocês querem ir lá? Não, só tem pra fazer, né? Vamos indo. Cautelosos de leite. Vocês vão indo. Vocês vão vendo uma destruição completa por aquele local. Conforme vocês vão avançando, vocês veem que naquele lugar existem manchas no chão que lembram corpos caídos, como se eles tivessem sido desintegrados, incinerados e deixado somente a sombra, somente uma marca da sua existência carimbada no solo destruído. Ah, então os anos americanos passaram. Quando vocês chegam no Jardim Florido, vocês veem aquela figura sentada. E ela se levanta e caminha diante de vocês. Caminha em direção a vocês. Conforme ela dá os passos, inicialmente lentos e depois largos e decididos, empunhando um mangual numa mão, uma alabarda na outra mão, um machado na outra, uma espada na outra, um cajado em outra. Vocês vão vendo. Vocês vão vendo que essa figura, ela oscila, ela pisca e dá uma impressão de que vocês não estão vendo um ser, mas sim vários. Em um dos momentos que ela pisca, que ela muda, vocês veem uma imagem familiar que alivia um pouco seus corações. De alguma forma, a própria deusa Valkyria caminha, empunhando o seu desbravador na direção de vocês. Eu acho que a gente vai apanhar. Mas, a cada passo que ela dá, a sua imagem oscila. Subitamente, empunhando uma espada na mão, ela assume essa forma. O homem? É o primeiro do de Calmer. Ah. Em outra dessas piscadas, ela assume essa forma. Vocês acabaram de testemunhar. Só que dessa vez não com... Trono. Ele tá com o trono? Os... Não. Ele nem percebeu. Ele não vai perceber. Em outro momento, ela assume essa forma. A PCT, né? Pessoa com o trono. Pessoa com o trono. PCT. Ou esta. Ou... Toma aí. Pega o peixe. Ou esta forma. A cada passo que ela dá, ela aparenta, ela chama a atenção de vocês por trazer em si as características de cada um dos 19 guardiões que vocês enfrentaram. E quando ela assume a forma que lembra vocês a forma de Valkyria, não é a forma de Valkyria em si, mas sim uma versão sombria, que por vezes parece nem pisar no chão, como uma sombra viva, consciente, flutuando na direção de vocês. Conforme ela caminha, ela encara cada um de vocês e ela fala: enfim vocês chegaram. Chegou o momento do desafio final. Preparem-se. Ela começa a rodar o mangual. E a cada giro do mangual, todas as outras armas parecem piscar e se sobrepor ao mangual. Então, os olhos dela enegrecem, como se um óleo negro tomasse conta deles. Mas é um óleo que vocês conhecem muito bem. Ela não é Valkyria. Por outro lado, ela também não é somente a Heraclade. É a cópia espelhada da deusa da ambição, da deusa da humanidade, fundida à essência de cada um dos outros guardiões, uma versão sombria de cada um deles, e ainda por cima, unida ao pior inimigo de vocês. Nossa, dá pra apanhar muito fundida agora. Ao nada. Fim da sessão. Sério? Sério, a gente vai morrer. São 9 horas. Eita, peste. Caralho, 9 horas já. Eu fiquei na morte. São 9 horas. Vamos encerrar, ficou tarde demais. Mas, se fosse só unir aos outros 20, eu já sabia uma estratégia de como libertar ela. É só pedir ela em casamento. Por quê? Seguidores de Valkyrie não podem se casar. Ele perde os poderes. Perde os poderes. Mas ela é seguidora de Valkyrie. Era o guardião. O Valkyrie também não pode. Ela pode, ela faz o que ela quiser. Que isso? Que assim são dois. É, deixa eu acordar. Ai, ai, ai, ai. Muito bom, muito é bom. Pro chão. Ok. Tivemos hoje o PCDF. Ultimate PCD Fight.